Atenção, Kranzebeck! Atenção, Kranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! Eu chego em casa pra jogar o Mario. Pego a capinha, a estrela e o Yoshi. Mato a tartaruga e como a princesa. Tudo isso ouvindo aquele podcast. Gosto de Jojo, é o podcast. Baixo frente sol.com. É o site onde falo merda. Vê se baixa logo, que é muito foda. E eles dizem: gosto de jogos. Então eu troco a fita e jogo um Zelda. Tenho a Master Sword de uma fadinha chata. Só pra Ocarina e as mina pira foda. Pego outra princesa e ela vira um shake. Passo em Cornélia dando giro do barril. Chego na Lan House e garanto uma K. No Dota eu vou no meio que eu quero solar. E mesmo te imagino, eu tô aqui pra vacilar. Gosto de Jojo, é o podcast. Baixo frente sol.com. É o site onde falo merda. Vê se baixa logo, que é muito foda. E eles dizem: gosto de jogos. Eu chego no pedaço e quero me divertir. Eu jogo de um jeito que não tem como não curtir. Os comandos são precisos, eu ataco sem parar até ver o inimigo cair. Eu espero outro corajoso na pista que venha tentar me impedir. Oh yeah. Porque nunca se sabe se vai ter alguém com disposição que tenha chama acesa queimando no coração. Aqui nada mais importa além de vencer o mais forte. Forte! Disposto a se levantar, se tiver de ir ao chão. Chão. E que faça de tudo por jogos e diversão. Gosto de jogos, é o podcast. Baixo frente sol.com. É o site onde falo merda. Vê se baixa logo, que é muito foda. E eles dizem: gosto de jogos. I'll take this one. Get the one behind you. Do a barrel roll. Thanks, Fox. I thought they had me. Don't ever give up, my son. You're needing time. Hey, listen. Oh, pop it up. Gosto de jogos. Eu gosto de jogos e diversão, começando mais uma vez o podcast dos ouvintes. Aê, porra! Amarrem suas tangas, está começando mais um podcast de telinha. Eu, Semento Felicidade, sou eu. Não, oi. Oi, é isso aí. Nessa semana nós vamos para o Furacão ver alguém tomando uma surra de peru mole, o melhor dos nomes do fliperama, usando Zangief, ficar de madrugada toda para passar a última fase do Scott Pilgrim, tudo isso regado a muita energética e Twix nas clínicas de jogos e diversão dos ouvintes. E aqui comigo pra conduzir essa putaria, eu tenho Byron. Aí galera, hoje estamos aqui para xingar esses filhos da puta e lá, seus inimigos, todo mundo aí, tipo, xingar, agradecer que eles são os filhos da puta e não lançar mais podcast, isso aí. São tudo mainstream. O Saci de patinete. Aqui é o Saci, vai todo mundo tomar no cu. Tem o Tristan. Ô, cadê o filho da puta? Caralho, graças. É a semana. Puta, falha, ensaiou a semana inteira pra esse momento e você falha. Aí você caga, caralho. Calma, pô, calma, calma. Porra, perdeu uma vez. Tem o Skylander. E aí, galera, tudo bom? Vai ter bala nos viados. O Paladino. Cri, cri, cri, cri. E o pau erguido. Fungo Vitão, matamos aí na área. Bota pra fuder. Opa, fala aí, negada. Vamos ver que porra vai dar isso aí. Engado com a garrafa de água, você faz isso comigo. Obrigado, viu? Tô com o telefone meia. E por último, não menos importante, o Jamelão. Sou eu. Carisma! É isso aí. Essa semana a gente não sabe se vai ter e-mails, porque essa putaria do Will Lobson nem tá aqui com a gente. Foda-se, vamos começar. Mural de recado! Mas se tiver, fique aí com os e-mails. E-mails! E-mails. Alô, alô, testando, 1, 2, 1, 2. E aí, galera, aqui é o Peralta. E sim, fui eu que apresentei o podcast, só que eu esqueci de me apresentar porque eu sou uma anta. Não, não estou aqui para me apresentar. Eu estou aqui para avisar que neste podcast você não ouvirá recados, e-mails ou qualquer coisa do tipo. Isso ficará para o próximo podcast, que será o podcast com o bônus e com a leitura de e-mails e comentários e também com a parte Pergunte ao Saci de Patinete! É isso aí. Se você não sabe, tá dando mole, lá no o BFS tem um grupo, que é facebook.groups.com/baixofrentesoco, e eu não sei se falei certo, mas enfim, o link tá aí no post. E se você quer fazer perguntas ao Saci de Patinete, lá eu farei um post sobre as perguntas que serão feitas para o Saci, e você poderá fazer as perguntas, elas serão lidas ou não, no próximo podcast e junto com os bônus. Então era isso que eu queria falar pra vocês. Muito obrigado, então fique aí agora com o episódio. Ah sim, GM, esquecendo também, se você quer mandar e-mails para o Eu Gosto de Jogos, o e-mail é eugostodejogos@baixofrentesoco.com. Também siga lá no Twitter, apesar deles não postarem nada, pelo menos vocês veem as atualizações da página do Facebook. O link para o Twitter é twitter.com/baixofrentesoco. E o do Facebook é facebook.com/baixofrentesoco. Isso tudo provavelmente vai estar aí no post e é nóis. Falou, valeu! Vocês eram mais novos, mais jovens, jovens gafanhotos que ainda não faziam sexo. Vocês passavam provavelmente a maior parte dos seus tempos nos fliperamas ou na casa de vocês, seus amigos jogando videogame. E eu quero saber aí, hoje, quem é que tem várias histórias pra contar da galera aí pra divertir, pra se fuder e é isso aí. Não machuque o meu papai! Senhor Piccolo! Caralho, o cara tá ressuscitando Dragon Ball, maluco. Dragon Ball nunca morreu. A história de Budokai Tenkaichi aí, ó, assassino. É, cara, porra. Jogar com pedrinha. Conta aí suas histórias de Budokai Tenkaichi. Rapaz, não é muita história não, cara. Porque eu jogava Budokai 3 com o pedreiro aqui de casa, velho. O cara trabalhou um mês aqui em casa e foi um mês a gente jogando Budokai, velho. Caralho, enredo de outra coisa, viu? É o pedreiro otaku, rapaz, aí, ó. Cada vez que trabalhar, ele ficava jogando Budokai Tenkaichi. Ô, cara, foi na maior maciota não, porque eu sou foda, ninguém me vence, não sei o quê. Ele pegou Saiyajin 4, meu irmão, Godita Saiyajin 4. Eu só peguei o 17 do inferno pra ele, acabei com ele. Era lindo, cara, a galera meio que esquecia que o 17 absorve o poder e aí ficava mandando ataque. Eu só absorvia, velho. Velho, o 17 vezes perdeu muita apelação, tudo de pariu. Caraca, gente, burra é foda, velho. Eu nunca joguei o Budokai Tenkaichi. Porra, tá dando mole, cara. Tá dando mole, velho. Eu não tinha PlayStation nessa época, eu era PC Master Race. Porra, esses novos aí, você dá um pau, você faz 40 combos, cara. No Budokai, puta que pariu, velho. Você tinha que ficar decorando, 3 quadrados, 1 triângulo. 3 quadrados, 1 triângulo, porra. Velho, Budokai era muito foda, altos campeonatos aqui em casa dos amigos. Em casa não, velho. Não dava pra fazer isso aqui, velho, porque eu era melhor que todo mundo aí, a galera se tornou de cabo. Cara, cagaram na minha cabeça e resolveram jogar outro jogo, cara. Aí eu fiquei tipo, vai tomar no cu, porra. A galera me trocou aí, porra. Opa! Acho que você já contou isso na leitura de e-mail, pelo que eu me lembro. Já mandei um e-mail com essa frustração da minha vida aí, velho, porra. Coreanos profissionais da Bahia não dá. Mas aí, o maluco fez uma obra legal em você ali, o pedreiro, porque na sua casa você não tava fazendo. Você fez um mal já era, pô, era ajudante de pedreiro. Tô ligado. Não, mas ele ia querer fliperar, mas tinha que rebolar tá secando, vou aqui jogar. A gente tinha que arrumar aquele ouvinte que contou aquela história épica nos comentários uma vez. Até que eles leram na leitura de e-mails depois. Quem que será que era? Eu esqueci a história épica lá. Tinha um amigo dele. Fala João, na dúvida você fala João. O Joãozinho, isso mesmo. Enfim, bora lá. Agora a pergunta mesmo que enrolou já aí. Agora a história de fliperama. Tá. Vou ficar por último então, que eu tenho várias. Conta aí você. Não, eu não tenho. Eu tenho muito poucas. Vamos começar pelo clássico então? Pequim, meu pai. Fliperama. Qual era o trio de cada um? Ah, cara, eu não sei. Eu chegava. A fliperama pra mim era tão escasso, cara. Eu só deixava, só faltava do curso pra me fliperama. Cara, mas assim, The King, pra te falar, The King já é uma coisa... Tem que ter o delay garante, cara. Já, né, já é. É bem à frente, né? Tipo assim, cara, porradaria mesmo, a história de fliperama começou bonito, foi com Street Fighter. Já que vocês não falam, vão falar. Nossa. Cara, tipo assim, é muito... Eu tenho uma street, hein? Pô, Street Fighter, cara, ele trouxe o que é de ruim do ser humano pro fliperama, entendeu? Cara, mas Street Fighter não, cara. O Dota, o LoL, essas porra trouxeram o que é de ruim do ser humano. Cara, esse era o único jogo que eu conheço que a briga começava dentro do jogo e acabava fora do jogo. O Dota é pra gordinho. E não é pra gordinho. Porque tu chega um cara, tu reporta o cara. Na época não tinha essa coisa de reportar, mano. Tu tava rapaz, lá antes cara. Era você arrumar treta pro pivete, bro. Exatamente. O repórter, o cara te dava um soco meio da tua cara, meu irmão. Tu ia pra rua na porrada, sacou? E por que, tipo, despertou o que é de ruim de cada ser humano? Que tu falando assim, a gente faz despertou isso. A cara do cara. Não, cara, é porque assim, jogos de arcade antes de Fighter era o quê? A maioria deles era sucesso. Era um jogo. Ou era jogo de navio, um jogo que você jogava sozinho, de ação, né? O carrinho, etc. E depois os jogos de beat'em up fizeram bastante sucesso e são jogos pô, cooperativos ou sozinhos também, né? Mesmo tendo aquele estressinho de quem vai pegar a vida, etc., acabava, quem era inteligente não tratava, porque quando você jogava. Tem aquela coisa, tu me deu um soco, não. Tu vai levar um pra eu devolver, filha da puta. Ah, um especial no cara. Não, mas isso aí, cara, é só nego idiota. Porque quem jogava mesmo pra terminar o jogo, não rolava muito isso, porque com um jogo de dois fica mais fácil você chegar no final. Mas você tá esperando inteligência de um público muito boçal, tá ligado? Cara, não, boçal é essa época agora de LoL e Dota, meu irmão. Quem ficava gastando dinheiro só ia a pé, andava pra casa uma hora a pé pra economizar ajuda a passagem, pra gastar tua ficha no flipper, não pensava assim não, meu irmão. O cara dava valor a cada segundinho ali na máquina, entendeu? Então por isso que Street Fighter foi o assim, que acabou com tudo. Por quê? Porque o tempo de você jogar, o tempo que o teu ficha ia durar, exatamente. Tipo assim, tava vinculado ao filho da puta que ia botar a conta ali com você, entendeu? Tipo, pô, ia jogar um joguinho, beleza, eu perdi, pô, é culpa da máquina, né? É culpa por mim que eu não fui bom o suficiente pra vencer a máquina. Mas quando o cara põe ficha contra, você acabou de botar ficha, o cara em seguida põe o contra e você durou, sei lá, um minuto, e o cara olha pra você e fala assim, otário, bota a outra. Acabou, meu irmão. Isso acabou a relação de jogador, entendeu? Era é porrada. 5 centavos indo pro ralo junto com suas lágrimas. Porra, cara, isso aí, cara, sério, é, dava treta, era pro santo do dia, cara. Porra, o próprio Ninja City Fighter, eu tinha que achar uma máquina que tava no boteco logo com o valão, quase ninguém poder jogar, porque eu não conseguia aprender a jogar o jogo porque era contra de reto, cara. Agora o macete, o cara botava ficha, se você jogar um round, aí via. Foi isso, cara que é nulo, botava contra, entendeu? Era foda, irmão. Ele vinha e falava, posso botar contra? Não, não tinha nada disso, não. Pra jogar, eu botava a ficha e foda-se. Onde eu ia era assim. Se achava, tava... chora. Não, e ainda falava assim, ah, mas agora eu já botei a ficha, agora a gente consegue jogar. Era o carinha que ficava sentado do lado da máquina do fliperão pra tirar os nomes. Não, e tipo assim, cara, isso dava treta já na tua área. Quando você ia jogar numa área alheia que não era... Irmão, era multiplica por 10. Caralho, eu tô me sentindo muito merda aqui, cara. Porque o Byron, ele jogava parada gangue total, cara. Eu jogava fliperama na roça, cara. Na cidade, uma roça, que a galera tudo... Só tinha você e mendigo na porra do fliperama que eu jogava, velho. Não, assim, eu não tenho muita história de fliperama, mas o que o Byron tá falando, cara, é o que eu via, meu irmão. Eu é a vida. Mas era tipo barzinho, ou então... Byron, não, não era nada do Rio de Janeiro, pô. Nove tinha nada do fliperetinho e começava a jogar. O fliperetinho tudo de parte das favelas, perto da praia, fumando uma pedrinha de crack e ia jogar doidão, pai. Aí, pai, era complicado, era facção. Cada canto tinha sua facçãozinha de privatinho, remelê. Porra, então na cidade que eu jogava, o crack ainda não tinha chegado, velho. Não, o crack já tinha chegado, mas o bicho continuou mesmo, cara. Ah, cara, de neguinho ficar te rastreando na rua porque perdeu no Street Fighter. Direto, não. Não, e tinha um lance também, cara. Se você fosse menor que o cara aqui, o cara fosse maior, né? Do lado do cara maior, o cara queria tomar sua ficha, merda. Entendeu? Tipo, essa você me contou, me lembrou de uma que aconteceu quando eu era moleque no Flipper, cara. Tinha um cara que ele tava jogando, um dia que tava meio vazio o Flipper, o cara tava jogando sozinho, Street Fighter. Tava jogando normal. O cara tava no Sagat. Aí chegou um molequinho, botando a ficha pra jogar contra. Mano, o cara não falou nada. O cara meteu um cotovelo na testa do moleque. Caralho, mas um moleque. Você parou pra pensar se você fez tudo para o seu próximo? Eu estarei esperando você do outro lado. Mas, inclusive, eu já contei isso, até mostro no Baixo Frente Soco, foi um outro podcast aí. Que a vantagem do cara menor era o seguinte, né? O cara maior batia, mas o menor corria mais. Aconteceu uma vez, foi no Street Fighter 2,5, né? O moleque era muito bom, o Rodrigo, o nome dele, aqui da rua. O moleque era muito bom, o moleque tirava uma galera, o moleque era bom mesmo. E chegou um maluco, né, mais velho, ele botou contra, o cara ganhou e o maluco perdeu pra chamar a ficha dele. O cara tomou, ainda deu uma moca nele, ele ficou puto. Brother, ele saiu, né, zoou, o cara zoou ele e tal, ele não queria nada, andou um pouquinho. Tinha uma obra da igreja aqui perto. Ele foi lá, pegou uma telha de anil daquela. Caralho! A galinha, o cara tava jogando. Ele quebrou, meu irmão, a telha de manto nas costas do maluco. Ai, caralho. Caralho, foi muito bom, cara. Mas aí, um bagulho que o Pivoto comentou uma vez no podcast, que era fazer o esquema da raspadinha. Naqueles programas que tinha um botãozinho que tinha do bar apertado e tal. Alguém aí já fez esse esquema da raspadinha? Alguém aí já conhece? Qual é o esquema da raspadinha? Às vezes aqui você raspava o fio. Você raspava o fio e dava o contato pra dar o... Ah, pra ficar... Pra ficar masturbando o clitóris da máquina e dar crédito infinito. Porra, eu já fiz isso. Não, cara, isso eu nunca vi. Eu já vi um cara que ele furou uma ficha. Amarrou a corda na ficha? É. Amarrou uma linha de pesca na ficha, que era resistente. Aí ele ficava colocando a ficha pra dentro e pra fora pra dar crédito infinito. Caralho. É MacGyver, né, cara? É MacGyver. Oh, que não, cara. O cara... Ô, oh, mas isso aqui é um manga, cara. Eu sempre achei que esse bagulho era mentira, cara. Sempre achei que esse bagulho era mentira. Rapaz, eu já vi ficha de gesso, cara. Moldei a ficha no sabão, cara. Daí eu botava gesso. Hoje, cara. Daí saía a fichinha, cara. Funcionava? Dava. Caralho, eu já tentei fazer a ficha com latinha e tal. Tem quando você tampa abre... de Nescau, a gente usava tampa de Nescau pra fazer. Exato, ficha. Tampa Caralho. De Nescau, alumínio de latinha, fica muito leve. Aí ele não passa pela armadilha lá dentro, sacou? Que tipo, ele tem tipo um gatilho lá dentro que ativa com peso. Aí você tinha que fazer a parada pesada, cara. Daí eu fazia com gesso. Comprava gesso na farmácia, sacou? Fazia o molde, que aí ele batia lá dentro. Isso na farmácia? Era, ué. De construção, velho. Eu era pirralho, cara. Com madeira de amianto, porra. Tem farmácia que vende de tudo, cara. Aqui onde eu moro, tem muita farmácia que vende de tudo. Tipo, vende desde de calcinha até, sei lá, cara. Não, mano, não tô falando de gesso. Qual macho da farmácia? Tá, cara, mas gesso usa pra fazer... colocar gesso. O cara quebrar alguma coisa na porra. O cara... Só que eu não tô falando da gás, não. Tô falando do gesso mesmo. Peraí, mas você quebra o braço, você vai na farmácia comprar gesso? É. Ah, mas sei lá, às vezes o gesso do cara ali deu uma rachadura lá, o cara faz uma gambiarra lá. Mas hoje em dia, se você quer fazer o seu próprio... Daqui a pouco ele vai falar que seu próprio gesso do braço, você vai comprar atadura engessada, velho. Deu molde da FI. Essa ficha aí vai ser mais cara do que a ficha da tia, pô. Cara, parece que não, porque o gesso era R$2 a sacola grande, isso é muito barato. Caralho, é ninja, irmão, parabéns. O do tilt, cara, isso que o Yoaps falou, era bem comum de acontecer, porque o que acontece? Nos arcades grandes, o chão vai ficar tipo um carinha só. E as máquinas eram numeradas, né? O cara, pô, tio, põe uma ficha na máquina 2, põe uma ficha na máquina 5 e tal. E quando era mais ou menos a mesma galera que frequentava, quando fica meio popular, eu fazia tipo um montinho, né, cara? Então não tinha muito como o cara ver. Então, como uma máquina ficava no lado da outra, já quebrava a visão, tipo, do cara que tá vendo se tá ali no lado. Então o cara ficava ali entulhado no lado da máquina, né? E, pô, e um maluco mais malandrinho botava o braço ali pro telinha só com o canivete dando uns talinho no fim, entendeu? Aí dava curto e dava crédito, sacou? Ô, caralho, velho, mas mesmo assim, tipo, o tio tem que ser muito burro pra não pra fazer um bagulho desses, caralho. Essa... barulho, né? É, tipo... Pô, cara, mas essa é um fliperama. Ficou coisa bem alto. Pô, mas é um fliperama, gente, tá mó galera ali, entendeu? Aí, geralmente o neguinho tá cagando e andando, o botão era, tá lá, era burra, pô, cara. Fudendo. A parada com o botão não era burra. Era uma parada que você não precisava de ficha, por exemplo. Você só tinha um botão pra ligar lá. Você só tinha que ver, você só tinha que fiscalizar o botão, cara. Não tinha nada demais disso. Era um sistema inteligente. O que eu podia fazer, que não podia rolar, é, por exemplo, ficar o cara lá, tipo, 3 horas jogando direto sem comprar um crédito. Nego não. Eu ia lá, comprava, tipo, uma ficha, entendeu? Botava. E, porra, dava uns 3 talinhos, 4 talinhos ali, entendeu? Eu usava com, porra, com interesse em sabedoria, né? Com responsabilidade. Pois é, só o cara perde interesse de fliperama. Isso é aquela fliperama. Jogando e a mulher nem aí. A mulher tava lá fazendo a unha, lixando a unha, cagando e andando pra porra do fliperama. É que, na verdade, esse bagulho de fliperama era mais pra, tipo, o pai levou o filho pro bar, tá ligado? E o pai vai beber e o filho tem que fazer alguma coisa, tá ligado? Pra não ficar enchendo o saco do pai. Aí o pai vai lá e compra, tipo, R$3 de crédito em ficha e dá pro moleque. Era basicamente isso, a função do fliperama dentro do coisa, dos bares. É, cara, geralmente o fliperama ficava em local de bar ou então, como aqui também ficava, tipo, casa lotérica de aposta. Também. Por aqui tinha. Aí, meu irmão, só dava o top de moleque. Meu amigo, era brincadeira. Mas, tipo, geralmente os moleques não tinham dinheiro, não. Era só, só pedindo mesmo. E, tio, dá uma ficha aí. Se jogar. Aí o moleque perdia o primeiro personagem que vinha. Ou chegava assim, aí, tu perdeu, deixa que eu ganho pra garantia. É. Não, então o terrorismo, né? Então o terrorismo, né? O cara ficava num lugar assim que não conhecia muita galera, parava lá aqueles maloqueiros, tipo, 2 malucos, um em cada lado, pra deixar eu pegar um round aí, não, mané. Deixar pegar um round aí, porra, vai ficar ruim, hein? Aí ficava assim, não, meu irmão, quer jogar, compra ficha. Aí dava merda também, tem essas porra aí também. Sempre tem. Ah, por isso que eu já ficava logo nas minhas áreas e no local onde tinha uma família do amigo meu que tinha esse fliperão. Então eu era sussa. Eu era o semi-rei dali. Mas aí o vício, mas eu não tinha. Não tinha tô... Era o Kiko na história, era o riquinho da história. Melhores brinquedos. Então, mas assim, isso, né, cara? Mas isso aqui é um foda, por exemplo. Eu vejo muita gente, tipo, de inimigo, essa galera aí da Tijuca aí, né? A galera aí, Playboy, vamos dizer assim, jogava muito em shopping center. E shopping center, porra, tu tinha opção pra caralho de filho. A galera aqui. Que... Era um real. É, não, mas a galera aqui, tipo, da Baixada, dos lugares aí, tipo, no subúrbio, não era assim, era um boteco e tinha duas, três máquinas, porra, eu quero jogar jogo tal, e eu falou, porra, meu irmão, chegou Marvel versus Capcom no bar do baixinho, porra, era uma puta que o pariu, tu pegava tua bike, tu ia a pé até a puta que o pariu pra jogar, só que lá é a área do alemão, entendeu? Então tu tinha que enfrentar, tipo, toda a gangue dos Warriors lá, entendeu? Pra poder, pô, jogar a porra do jogo, meu irmão, mas até criança, quer jogar e foda-se, não tem essa, entendeu? É que nem soltar pipa, meu irmão, porque uma volta não corre aqui no retardado atrás, é a mesma coisa pro Ferama, cara. Tu não pensa, tu faz, entendeu? É, isso mesmo. Uhum. Gente, uma pergunta. Alguém já, tipo, passou alguma coisa pra juntar dinheiro pra jogar? Tipo, não comer lanche na escola, mentir o troco pra mãe? Rapaz, claro. Cara, eu sempre tenho essas maracutaias. Cara, era foda quando eu era pequeno que eu não precisava de fazer nada disso. Meu tio tinha... Não, calma. O meu tio, ele tinha um restaurante no shopping, tá ligado? E o shopping tinha aquele sistema grandão. Burguesinha. E aí eu ficava lá a tarde inteira com a minha avó. E aí o meu tio ia lá e conversava com o dono do fliperama. E ele me dava um saquinho com uma caralhada de ficha, velho. Eu ficava lá a tarde inteira jogando. Um saquinho com uma caralhada. Cara, essa parada de guardar dinheiro... Essa parada do saquinho, né? Eu acho que eu já fiz isso tanto pro fliperama como pras as benditas locadoras de videogame, cara. É verdade. Isso daí é antigo. Tem lá, velho. Sabe, a gente tá fazendo aqui um retrospecto histórico, né? Indo do fliperama até hoje. Quase um 99. Oi, então. Por causa de fliperama, eu ficava chorando com a minha família pra dar a grana lá. Quando eu ia na casa da minha avó, tinha um fliperama perto. Oh, aí ia com a grana, vazava lá e sumia. Rapaz, agora é que você fazia o mapa mental, o GPS mental, você marcava qual lugar tinha qual fliperama e qual jogo. Igual, pô, eu vou lá porque ali tem o Real Bout. Eu vou aqui porque aqui tem o The King. Eu vou lá porque lá tem o Área 51 e o Time Crisis. Sacou? Rapaz, agora vou dar pra vocês a dica. É assim que se faz. Ó, vou dar pra vocês a dica. Eu vi que vocês não são, porra, vocês não tiveram a sagacidade da infância do moleque juvenil baronil aqui do Brasil. Brother, macete, que a gente fazia sempre. Sempre deixava dois trabalhos, né, no, dentro do caderno, direitinho, em folha de papel ao maço. O que tu sempre dizia, faz trabalho na folha de papel ao maço. Então toda semana tinha um trabalhinho pra entregar em folha de papel ao maço. Mas perguntava, cadê o trabalho? Abriu a caderna aqui, mãe, eu trabalho aqui. Sempre mostrava um trabalhinho na folha de papel ao maço. O mesmo trabalho, né? As quatro trabalho. Isso, gostava diferente, outra página, pá, não sei o quê. Outra coisa, trabalho de cartolina, mesma coisa. Ah, não, mas, pô, já entreguei professor, tá aqui o professor. Também um abraço. Outra parada, e outra coisa também, né? Tipo, lance da passagem, da merenda aí, que eu falei antes aí, tipo, a gente guardava, entendeu? Pô, não gastava ali e tal. Tava fazendo cheirinha de, porra... com camarada, pô, diga, pô, paga pra mim, eu pago pra tu, e nessa parada aí, mas, opa, cara... Opa, essa história aí é complicado. Opa, negócio... Esse ignorante, esse esquema aí é foda. É, cara, é foda que nem o pedreiro, né, cara? Não, eu perguntei porque tem uma história minha que eu fiquei uma vez uma semana inteira, sem comer lanche na escola pra poder zerar Metal Slug. Caralho! Né, velho? Não, eu não era Metal Slug 3, porque o 1 e o 2 eu tinha conseguido zerar com poucas fichas, né? Porque era mais fácil. Velho, só que é YouTube de crédito, ele falou. Pô. Velho, Metal Slug do Fliperama era o papa ficha, velho. Era papa ficha, cara. Eu queria zerar o terceiro era gigante, cara. A última fase daquele jogo tem tipo meia hora. O 2 dá pra zerar com uma ficha só, cara. Isso é lista pra mim. O X e o 3 já começa a ficar desgraçado. Ah, eu não lembro se eu cheguei a jogar o 1 e o 2, mas eu lembro que eu joguei pouco do Fliperama, porque depois eu comprei pra... Quando saiu pra Play 1, eu comprei pra Play 1. Botava aquela manha, né, de vida infinita. Não, nem... Free Play. Velho, nem precisava ter vida infinita. O Paulinho era igualzinho do Fliperama. Só que você apertava select pra dar crédito, tá ligado? Então você ficava lá dando crédito infinito. Ah, dia... igual emulador de Neo Geo. Não, é. Hoje em dia, não... hoje em dia nem é tão épico isso, né? O cara zerar um jogo desse, né? Mas na época, cara, que você tinha que cada... Pô, cada se você zerasse era... Cadillac com uma ficha só, tu era o cara, velho. Puta merda, mano. Cadillac com uma ficha só... Não, hoje em dia, esses jogos de fliperama, né, os que ainda existem, estão tão fáceis que você zera com 3 créditos, velho. Aquele Time Crisis 3, né? Porra, meu irmão, eu acho que eu zerei ele com 5 créditos, velho. 5 reposição, velho. Porque na hora do boss era foda, mas eu passava o primeiro estágio sem perder nenhuma vida. Mas seria porque o jogo tá mais fácil ou você que tá melhor? Não. Eu acho que é uma mistura dos dois, Vitor. É, acho talvez. Também, a gente tem uma grande bagagem de jogo, né? Que faz tempo que a gente joga desde quando era criança. Uhum. E os jogos de hoje também são mais fáceis do que antigamente. Porque, por exemplo, mais fácil, né? Meu, que nem, pega por exemplo o primeiro Marvel vs. Capcom, pra você ganhar do Massacre, você tinha que vender, ser dificílimo. Só que depois tem uma coisa, etapa, né, Clay? O jogo antes, o objetivo era o quê? Papar quiche. O jogo não, hoje não, eu tô é contar falando... uma história reflexiva sobre o mundo, o universo e tudo mais. Não, mas tô falando do Marvel vs. Capcom, porque esse tempo atrás eu fui no shopping, tinha uma máquina de Marvel vs. Capcom 3 lá, eu cheguei no chefe final com a primeira ficha. Não, mas cara, mas Marvel vs. Capcom 1, Marvel vs. Capcom 2, eu fazia isso, eu zerava com uma ficha só, cara. Eu nem sou um desses caras punheteiros da Evo 2014. Eu sou um pai, eu sou um péssimo em jogo de luta, Eu sou um péssimo pai, né? Eu não concordo com isso daí. Nego dia, né? Essa ali com pera aí. Principalmente essa galera aí do teste, jogabilidade aí, né? Esses caras que se julgam jornalistas, né? O cara começou a jogar na geração 360 e fala, não, Guilherme Gamer. Acabamos de ver um monte de hater, só pra ter a do Pyron. É, o jogo antigamente era difícil pra caralho e você, tipo, levava ficha e tal, era só isso. Cara, não era. Tipo assim, o jogo simplesmente era o seguinte, o jogo tava ali, os amigos é aqui. E tipo assim, se você não for bom bastante, vai chegar no fim ou não, cara. Tipo, cara, King of Fighters é um jogo difícil. Cara, eu chegava no final, já Rapaz, é que nego esquece que jogo não é sistema de inclusão social, cara. Ela tem que separar quem é bom de quem é ruim, cara. Porra, exato, cara. Hoje em dia é... Todo mundo ganha medalhinha, tá ligado? Ah, você é o do time que perdeu com uma medalhinha de honra ao mérito. Não, hoje em dia você peida, você ganha um achievement no jogo, velho. Você pula, literalmente. Primeira vez você ganha achievement, você tá pulando. Não, vai, mas velho, ó. A máquina fazia questão de que fosse a máquina do difícil. Não, é só pegar hoje em dia. Hoje em dia você joga um jogo em que modo? No hard ou no médio, cara? No hard, imagina que a maioria aqui joga a maior parte do tempo no hard. Mesmo que jogue pouco tempo, tá ligado? Tipo, não vou nem falar que tem jogo que não é divertido no médio. Mas, porra, a maioria dos jogos... Eu estou nesse momento jogando CS no hard, CS 1.6. Não, até pra aproveitar mais o jogo, né, cara? Que você tem um investimento ali e tal, às vezes você joga no normal, aí vai, pum, passa rapidão. Aí perde a graça. Não, mas eu tava jogando semana passada o Metal Gear Rising, cara. Eu joguei no hard, joguei no modo mais difícil. Porque eu queria que o jogo fosse difícil. E o jogo, eu precisava. Não, é sério, já tinham me falado que o jogo era difícil no normal, tá ligado? Mas eu queria jogar no hard, tipo, eu cheguei a morrer 10 vezes pro mesmo boss, porque o bagulho era difícil pra caralho. Só que aí tem uma diferença, a gente que foi forjado pelo ferro e fogo dos fliperamas... Mega Man. A gente que foi forjado. Desculpa, não vou segurar essa piada. Ferro e fogo do Mega Man, do fliperama. A gente procura, a gente tá atrás de desafio. A gente se diverte do sofrimento, tá ligado? A gente é meio que um sadomasoquismo. A gente é um sadomasoquismo gamer aqui. Os moleque hoje tá querendo tudo moleza. Você vai jogar New Super Mario Bros 2 aqui. Porra, o jogo pra você jogar ele hardcore é fácil, comparado com Mario World e Mario 3. Depois eu passei minha vida inteira jogando. Ah, mas acho que eles colocam opções pra quem é hardcore mesmo. Sempre tem uma medalhinha a mais que você tem que pegar. Só que a opção é coisa besta. É você pegar a medalha, não é o jogo ser difícil. Uhum. Não é o jogo ser desafiador. É uma dificuldade artificial. Mas é isso, ó. O jogo não pode ser assim... difícil por ser difícil. A diferença é, por exemplo, te dar um exemplo do episódio que eu tô fazendo agora, vai ser o Shinobi, por exemplo. O Shinobi do arcade é um clássico, marcou uma geração. é um jogo difícil, mas o ele jogo era difícil porque a jogabilidade era ruim. Tava todas as ferramentas pra você terminar o jogo e ser bom. Tipo assim, o jogo te dá as ferramentas pra aquilo. Você tem que saber, pô, domar o jogo. Hoje em dia, é, tipo assim, Byron, tem muito jogo que você não sente estar jogando. Pô, tu tá andando, tem uma parede na tua frente e tem um buraco no chão. O jogo fala, você tem que abaixar pra passar. Agora você aperte o botão pra poder abaixar. Agora você anda pra frente pra você andar abaixado. Faz tudo isso. É aquele quando... vídeo clássico do Ego Raptor lá do Mega Man X, listen, né? Não precisa. Come on, there's a hole. É, cara, tipo. Jogar na chave. Caralho, vai o jogo é, mostrando como se faz, né? Mas ninguém faz isso hoje em Mega dia. Man, mais. Mega Man, look, a hole. Hey, listen. Hey, hey, look, hello. Hey, listen. Shut up, I can lead you! É foda, galera. É por isso que eu acho maneiro aquele. O Far Cry o Blood Dragon, né? Que ele tem um tutorial no início ali. Só que ele fica brincando com essa parada, né? E fala, o cara meio que fala, pô, eu odeio tutorial, não sou imbecil, deixa eu jogar, cara, pelo amor de Deus, sabe? Pra mim, Far Cry Blood Dragon, pra mim, a melhor coisa que tem é que tem um botão de mandar dedo. A nível de eu chegar. Mãe! Mãe! Olha aqui! Aí aperta o botão. Ela, ai não, o jogo tem um botão de mandar dedo. Olha, mãe, que legal, cara! Sério, eu literalmente chamar minha mãe pra mostrar o cara mandando um dedo. Na vida real, né? É o que você pode fazer na vida real, você pega videogame, cara. Então não tem um botão pra você mandar dedo pro cara lá. Far Cry. Blood Dragon. É, pô, Blood Dragon. Blood Dragon. Mas isso aqui. Não tem necessidade disso, final. Nenhuma. Cara. Mas, voltando ao assunto aí, eu acho que ao mesmo tempo que os jogos estão mais fáceis, tá tendo um movimento contrário, né? De aparecer uns jogos ultra difíceis. Não, só que aí eu também não concordo. Assim, você pega um Anna Be The Guy, por exemplo, aquele jogo não é difícil, ele é injusto. Uhum. Então, mas aí é um jogo feito pra ser difícil, tá ligado? Não, ele não é difícil, ele é injusto. É tipo... Mano, eu tô com você, tu, filha da puta! Chegou na puta, chega no meio da gravação, assim, a zoneia tudo. Tá me ouvindo aí, caralho? Tô ouvindo, Pedro. Relaxa. Tô ouvindo, Pedro. Tu vê que o cara é arrombado, quando ele fala assim, tudo esganiçado, já reparou? O cara fala tudo esganiçado? É. Que o cu tá arrombado já, né, cara? Aí, ó, o Pyron tá aí, a galera do BFS toda, a gente tá gravando, você não falou que... Caralho, o cara entra pra zonear, velho. Você não vai querer gravar não, porra? PS4, cara, eu tô jogando PS4 de meu amigo. Ah, tá. Ah, então dá pra ele. Dá pra ele, então. Eu tô jogando um Xbox que é meu. Manda um beijo, Emerson. Tchau, Emerson. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, Lilica. Pronto, tchau, Lilica. Alguém com ele. Ele agora não pode reclamar que ele não participou da gravação. E o que que ele tem mais do que a gente? Tem mais que tomar no cu, aê! Muito que moitei ele. O cu ele já toma, cara. Ele tem muito que moitei, força e coragem. Força pra carregar o chifre e coragem pra fazer aquilo na rua. É um jogo que é pra te frustrar, cara. Eu assisto uns vídeos no YouTube, cara. É um bagulho que te frustrar. Eu não jogo esse tipo de jogo. Tipo, no bagulho não é difícil por ser difícil. Eu acho injusto. Não, Wanna Be The Guy. I Wanna Be The Guy. É aquele do Mario lá, Cat Mario. É jogo. Mas isso aí, o jogo, a vibe do jogo é essa, sacou? Então a proposta. Ele cumpre a proposta e foda-se, sacou? Cara, você pega um jogo, por exemplo, Ninja Gaiden. O Ninja Gaiden do NES. Ele joga um jogo difícil pra caralho. Só que ele não é um jogo injusto, porque se você treinar, se você se dedicar, você passa dele. O Wanna Be The Guy, não. Ele é um jogo que você tem que ficar decorando onde tá o espinho que vai surgir do chão do nada pra você não morrer. É tipo Mega Man, cara. Mega Man, o jogo você consegue aprender a ficar melhor. Tudo bem que eu sou ruim pra caralho em Mega Man e eu quase consigo... Mas é que a vibe do jogo é um desafio, né, cara? Não é só a dificuldade impossível e você ficar lá gerenciando frustração, sacou? Que vê um jogo que... Porra, gerenciando frustração é a palavra que define Dark Souls, cara. É verdade. Caralho, a definição perfeita. O jogo equilibra bem, cara, isso que vocês estão falando aí, que eu acho que é o equilíbrio perfeito entre os dias de hoje e o jogo hardcore é o Super Meat Boy, cara, porque ele é um jogo... Uhum. Super desafiador, tem que ter muita precisão do controle, tem que ser rápido e tal. E ele não te frustra ao mesmo tempo, porque sempre que você morre, tu bota início da fase. Só que isso não faz o jogo ficar mais fácil. Famoso, tipo, easy to learn, não vai... hard to master, sacou? Isso, tu não vai passar fácil porque tu tem vida infinita. Tu vai voltar pro início da fase e o desafio, cara, vai crescendo cada vez mais e só termina se você realmente for muito bom, entendeu? É um jogo que é perfeito. É bem feito. Ele é difícil, ele mas é bem feito, né? Ele não é injusto. Ele é um jogo difícil, bem feito, bem projetado, é aquela coisa. A mecânica é extremamente simples. Só que pra você dominar, cara, por isso que eu falei, o Easy to Learn, Hard to Master. É por isso que LoL faz sucesso. A mecânica do LoL é idiota, mas pra você então, ser LoL é idiota, bom, não é mecânica é idiota. É, o LoL é idiota, por si. Mas o Hotline Miami também. Hotline Miami é difícil pra caralho, mas você morre, você renasce automaticamente do lado lá, entendeu? No início da fase. Então, rapidão você já volta, já sai correndo. A transcendência da narrativa, cara, que não é qualquer um que engole aquele jogo, não. É, pô, mas Hotline Miami, vou te falar que é um jogo que eu não curto, cara. Ninguém fala bem pra caramba, é um jogo que eu não curti, porque... Ele tem isso aí de você morrer e voltar e tal, mas, cara, tu acha os controles daquele jogo horrível, cara. Tu boneco... Tu parece que tu não tem um controle do personagem, entendeu? É muito impreciso, o cara... Sei lá, cara, dá uma impressão muito ruim de jogar, entendeu? É muito diferente. Que, por exemplo, tem aquele jogo, o jogo PlayStation 3, Fred, que tu deve curtir, eu acho, se você quiser ter jogado, não sei se o nome é o... É um que é um é tipo um de exploração, é uma ação de aventura, exploração, mistura Metroid com aquele jogo de tiro do Dreamcast, esse é o nome dele aqui, tu fica... pode tipo, mudar a personalidade. Eu sei que jogo que é, mas eu não tô lembrando o nome. É o Ikaruga com Metroid. Meio Ikaruga, isso, né? Isso, exatamente. Puta, como é que é esse jogo, cara? Não, mas você sabe qual é, né? Tipo, é muito melhor, cara. Eu sei que é o jogo que é, mas eu não consigo lembrar o nome. É o Cave Story, né? O Cave Story vocês estão falando, não, né? Não. Aí, eu vou falar de um jogo Mamilos, mas que entra num bagulho difícil, porque você tem que ter estratégia. É, eu tava jogando... Não, eu tava jogando Halo 3 uma vez. Esse podcast não será publicado. Lá no grupo, que o 99 Vidas comprou briga com o BFS porque eles acabaram de fazer um podcast de Halo. Aí o cara vem falar de Halo aqui. Então tá bom, não vou falar mais essa caralho, porra. Caralho, cara. Calma, cala a boca. Caralho, cara. Tá na lista negra do Senhor da Eternidade. Ainda acho ele difícil. Até do Super Nintendo, que é Wild Arms, uma coisa assim. É Wild Guns. Porra, Wild Guns, cara. É de faroeste, né? Isso. Que... Caraca, eu jogava esse jogo no fliperama, cara. Cara... Aquele fliperama que é o Nintendo dentro. E aí tem uma TV, tá ligado? O cara abre a caixa pelo teclado, pelo controle e mexe a fita. Porra, eu jogava por ali, velho. Cara, tava jogando ele com um amigo meu. E é difícil pra caralho, velho. Porra, é difícil pra cacete, maluco. É difícil demais, eu acho. Caralho, a última fase, meu irmão. Você jogar sozinho é praticamente impossível, cara. Eu tentei zerar sozinho e puta que pariu, velho. Não dá, desculpa. Eu sozinho não dá. Eu desisti, cara. Eu derrotado, desisti, cara. Depois de tanto... de jogar, porque não dava, cara, era impossível eu conseguir ganhar, velho. Cara, sozinho não dá certo não mesmo, não. É só se o cara for muito... Não, vinha tiro de tudo quanto é lado, cara. Puta que pariu, era muito escrota, velho. É, aí tipo... Só um Pyron da vida, tá ligado? Um Daigo pra conseguir devagar essa porra, velho. É, velho, um co-op até ajuda, mas também não é dificuldade não, maluco. É. Aquele beat'em up medieval da Capcom também, eu esqueci. Knights of the Round, lindo. Puta que pariu, é difícil pra caralho, velho. Eu tentei jogar com meu primo, eu também não sei se eu que sou muito burro, cara. Cara, mas eu jogava esse jogo com a minha mãe, caralho. Beat'em up desse, cara, beat'em up desse eu gostava daquele do Dungeons and Dragons, como é que é o nome? Shadow of the Stars, esse mesmo. Pera aí, puta que pariu, velho. Velho, continuando aqui nossa linha do tempo, quem aí pegou a época das locadoras? Nossa, porque... joguei muito. Eu comecei por aí, eu peguei a época dos fliperamas, eu já nasci na época das locadoras. Eu sou um misto de locadora e fliperama, tá ligado? Eu também, eu peguei o começo dos fliperamas e depois peguei as locadoras, eu sou meio ancião aqui do Nerdcast. Eu peguei, acho que quase o fim de fliperama e início de locadora. Não, acho que metade da locadora, porque a partir daí já tinha um PlayStation 1 por aí, peguei a locadora, ainda era Nintendo, Super Nintendo, cara. Foi 2000. Não, tinha Super Nintendo, cara. Só que depois... Caraca, 2000, cara. Já tinha PlayStation 1. Eu sei, era... PlayStation 2, velho. É, cara. Tem que entender que a gente... Vocês estão falando do Saci de Patinete, que é um cara de Tabuna. Porra. Eu não jogava nem Tabuna, cara. Cara, assim, olha só, é bem claro. Quem tinha videogame na década de 80 e 90 pegou a locadora e essa era aí, porque não tinha como, ninguém comprava todos os cartuchos que tinha com em casa. Com certeza. Sabe? Não, era ir na casa dos colegas, na casa do colega aqui. Tinha que emprestar. Emprestar a fita, trocar. Tinha que vender a fita velha pra comprar a fita nova. Vender o videogame velho pra comprar o videogame novo. Mas o segredo da locadora, o drama da locadora era o seguinte, era o fim de semana, né? Porque durante a semana, joguinho... Aluguel na sexta, aluguei 3 jogos e devolva só segunda. Isso. O lance era esse, então... Pegar feriadão também, urra. Exato. Aí nisso tinha os macetes pra escolher a fita que você queria dentro de filme pornô, né? Aquelas locadoras que tinha a fichinha da fita, do cartucho. Aí você tirava a fita e o nego chegava e falava, porra, já tá alugada. Né? Você ia um dia antes, à noite, lá, tipo, numa hora qualquer, tipo, fechando, eu fazia isso, botar dentro do filme pornô, filme rapaz, que ninguém iria alugar. Você não ia, filho da puta, bicho, e trocava, tipo, Mystic Ninja pro Donkey Kong, sacou? Abria o cartucho e trocava. Nossa senhora, teve muito. Mas isso aí já é vandalismo, né, Bruno? É, vandalismo. Teve muita gente que fez isso, cara. Sim. Principalmente com um jogo de Mega Drive, que o parafuso do cartucho Super Nintendo era um parafuso proprietário que a Nintendo tinha exclusivo. Mega Drive era Philips, cara. Então todo mundo ia lá, abriu o Mortal Kombat e trocava com o... Mas tinha lacre, opa! Mas a locadora tinha lacre, entendeu? A maioria delas tinha lacre. Era muito difícil. Ah, mas isso era locadora mais sagaz, cara. Assim, tinha muita locadora. A locadora de locadora, as locadoras de subúrbio lá, que mal tinha cartucho, cara. Que era lacre nenhum, não, fio. Tá bom, é mais videogame, cara. Aí fica mole, né? Da parada aqui, velho. Eu fui uma gambiarra num cartucho de Super Nintendo. Aí, ó. Era um cartucho do Super Star Wars, aquele que você joga até com o Luke, eu não lembro o nome. Acho que era esse. Todos você jogava com o Luke. Três jogava com o Luke. Com o Luke, mas só que era tipo, ele usava o sabre de luz, aí você ia na fase de gelo, começo. Então, que tem o retorno de Jedi. Esse é o retorno de Jedi. Pronto, era isso. Aí meus filhos estavam com essa fita. Aí aconteceu um pequeno acidente, que a fita caiu e abriu. Aí o que foi que eu fiz? Não tinha um parafuso, eu tinha uma pistola de cola quente, botei nas bordas, fechei a fita. Ninguém vai ver, né, cara? Peraí, eu não entendi. Você zoou o parafuso? Você não conseguiu mais fechar? O quê? Você zoou o parafuso? Você não conseguiu mais fechar? É isso? Foi, zoou o parafuso. Aí eu peguei e usei cola quente, cara. Nossa senhora. Eu não perceberam quando você devolveu a fita. Não. Ele fez que aquele cara do meu time do cara. Na hora que ele devolveu, ele começou a puxar assunto com o cara. Qual jogo novo que chegou aí? Eu entreguei ele. Tô guardando esse jogo, então. Porra! É mesmo, é? Não, mas você... parada assim que na época que alugava jogo de PlayStation, na época que alugava jogo de PlayStation, que era original, tal, você vê como a parada era de qualidade, assim. Uma vez eu aluguei com um amigo meu, a gente foi alugar uns jogos, aí a gente tava vindo de bicicleta, e eu tava naquela parte de trás, tá ligado? Que você encaixa as duas, aqueles dois negocinhos na roda e você vai em cima ali. Aí eu tava segurando a sacola, e a sacola rasgou na hora, quando a gente tava indo. Aí o CD caiu, tá ligado? A gente, caralho, fudeu, meu irmão, arranhou essa porra toda, e deu merda, tá ligado? E não, o CD era original, então ficou de boa, velho. Hoje não, hoje essa merda de Xbox, videogame cai, aí essas porra desse CD arranha na hora, velho. Assim, mas CD original de PlayStation pra mim é mito, acho que eu nunca vi na minha vida inteira. Era só piração. Nem esse eu vi, cara, todo PlayStation que eu vi. Pô, mas vocês estão esquecendo que eu jogava PlayStation em 2003, porra, 2003 M4 do PlayStation 1. Era tudo medida players ainda. É, velho, era original e como a galera chamava aqui, semi-original, porque vinha na capinha, tinha aquela parada impressa assim, em cima do CD. É legal, não, é semi-original essa porra aí. O único jogo original de Play 1 que eu joguei na minha vida foi o CD de demo. Caraca. Foi o único. E o foda é que o CD de demo, ele tinha jogos muito maneiros que eu nunca achei pra vender, cara. Eu ficava puto da vida. Eu lembro que tinha um jogo que era de plataforma com visão isométrica, tá ligado? E aí o seu personagem, ele tinha uns... Ele soltava uns raios, tá ligado? E ele prendia os bichinhos nos raios, você ficava botando com eles de um lado pro outro. Você tinha que resolver uns puzzles, uns bagulho assim. Só que eu nunca achei um jogo pra vender na minha vida, cara. E hoje você não sabe nem o nome. Não, não faço nem ideia, cara. Nunca mais vi um jogo na minha vida, mas tinha no CD de demo. Eu vou ficar um puto com isso. É outro jogo que eu sempre quis jogar que tinha no CD de demo também. Era aquele bosta, por sinal. Era aquele do... Caralho, daquele desenho de formiga da Disney. Ah, Ant's Life lá. Ant's Life. É, aí... Vida de inseto, isso. Era... Eu tinha esse jogo no demo, eu sempre jogava. E eu nunca tive chance de jogar porque eu não achava pra vender, tá ligado? Demo pra mim era do Shareware de PC. Jogo demo, nem o demo do PlayStation eu vi na minha vida, porque olha, todo mundo que eu conhecia PlayStation era aquele PlayStation destravado que rodava jogo pirata 3x5, ponta-cabeça. Caralho, ponta-cabeça era muito boa, cegão, cara. E detalhe, no blog que eu escrevo, eu fiz um post lá destrinchando essa lenda de que o PlayStation virava de ponta-cabeça, lá o pessoal virava de ponta-cabeça, o que acontecia lá, por que eles faziam isso? A física da coisa, que o canhão não. Meio que... Não, é que é o seguinte, que eu voltava pra trilha. É, porque os primeiros PlayStation, muitos deles. Teoricamente, o Playton não precisa de gravidade pra poder fazer o movimento lá. Não, é aí que tá, Sassi. É o seguinte. Ele fica frouxo. O leitor do PlayStation, a Sony, muitos modelos de PlayStation, ela reaproveitou o canhão de Discman, que já tava saindo de moda. O que aconteceu? O canhão não era projetado pra aquilo. Então, com o tempo, e além disso, ela era de resina. A base era de resina. Uma resina plástica. Então, eles esquentava, aquilo deformava, ele desalinhava, aí não rodava mais o jogo. Quando você virava de ponta cabeça, a gravidade fazia o canhão voltar pra posição. Só que aí que acontecia? O motor que girava o CD, ele tinha que trabalhar contra a gravidade, isso fazia com que o motor se desgastasse. Aí que acontecia? Você deixava de ponta cabeça. Daqui a algum tempo, o componente de ponta cabeça tava funcionando mais. Vamos pôr o telefone aqui em cima. É por isso que tem que trocar o canhão direto. O certo é trocar o canhão, só que o povo é tudo pobre, não tem dinheiro, né? Ou quer fazer gambiarra. Mas eu sempre achei assim mesmo. Eu sempre achei que isso acontecia porque o respirador do PlayStation ficava embaixo, tá ligado? Não, nada a ver, era por causa desse problema da Sony que ficava eles reaproveitando o material. Porque os primeiros PlayStation, o canhão era de alumínio, um canhão proprietário, não dava problema nem fudendo. Aí você pegava, aí nos modelos mais pra frente, depois, que como fez sucesso, eles fizeram várias tiragens, já tinha saído a que ninguém mais queria, tem aquele monte de canhão lá que era pra aparelho portátil de CD, eles reaproveitaram tudo nos PlayStation. Essa aí é uma filha da puta mesmo. Usa leitor de Discman no PlayStation 1, vende PS4 no Brasil a R$4.000, caralho, velho. Não, mas é a regra da indústria. Geralt, é a regra da indústria. Você tem um hardware lá sobrando, você tem que aproveitar de alguma maneira, você não pode jogar fora. Já produziu aquele hardware, tem que usar de algum jeito. E ainda tem fanboy que chupa pau pra essa merda. Tipo você, Sassi. Ah, vai se fuder, meu irmão. Sassi, eu odeio a porra da Sony, o cara tá aí, velho. Beleza, cachista. Cachista. Sou cachista mesmo, meu irmão. Entra a caixa. Não, não fala caixa não, fala de trabalho não. Ah, eu digo que você trabalha na caixa, velho. as lan houses, velho? E as lan houses? Como é que foi o tempo das lan houses de cada um, cara? Cara, eu tenho um passado morar de Caralho, eu usava uma menina lá, uma colega minha, pra poder ir na lan house. Ela que me dava dinheiro, velho. Caralho, não. Porra, em minha defesa, eu não sabia que ela era fim de mim, velho. Mas foi o seguinte. E aí, galera, vamos dar tchau pro Pyro. Tchau, Pyro. Até mais aí, cara. Meu Deus, até a próxima. Você vê que acabou a lan house e o Pyro se picou. Aí o que acontecia, meu irmão? A menina era fim de mim. E aí ela me dava todo dia dinheiro, assim, pra eu poder levar e trazer a mochila dela. Quarta série, isso. Caralho, só. E eu não imaginava que ela era fim de mim, cara. Aí terminava a aula, meu irmão, eu quebrava direto pra lan house, velho. Não, só. Terminava 11h30, eu chegava em casa meio dia e meia, velho. Era assim, velho. E aí só no final do ano que eu fui saber que a menina era fim de mim. Caralho, velho. Mas... Peraí, é porque ela era fim de você não gostava do coração, cara. Não, o Saci, ele consegue dinheiro de uma mina, mas fica 3 anos pra pegar outra. Puta que pariu, Saci. Peraí, mas você tá me deixando porra essa? Não, vou falar de garoto. Então, o que mais me deixou estranho nessa história é que a mina ficava pagando lan house pro Saci, ele não percebeu que ela tava afim dele. Ele achava que ela tava pagando por quê, caralho? Pela vontade, cara. Eu imaginei, porra, você queria o quê? Seres humanos existem. Eu não peguei ela não, só pra deixar claro. Eu não pego mulher feia. Não pego mulher feia, tá aí. É, porque esse cara é puta gostoso, né? Ah, sim, é o Janequini do cast aqui, gente. O Janequini do cast. Até da puta não ficou ruim, não, cara. Eu fui ver ela esse dia no Facebook, ficou bonitinha, desgraçada, velho. Você não pegou hoje, filha da puta. Cara, se eu soubesse que ela ficar gostosa, eu tinha pego ela aqui. Eu tô mandando uma foto. Deixa eu ver a foto aqui. Ó, muito amar. Porra, mas ela não era assim quando era criança, caralho. Porra, meu irmão, dá pra chinelar, velho. Agora dá pra chinelar tranquilamente, meu irmão. O negócio é quando ela era criança. Saci, né? Quantos anos você tinha e quantos anos ela tinha? 10, porra, era quarta série isso. Caralho, Saci, vai se fuder. Você nem sabe, mãe, sabia que era mina bonita, porra. Agora tá explicado. Você tinha nojo de mina naquela época, vai se fuder. Ah, eu quero ser mina, galera, Deus me livre. Oh, mas a história de lan house, eu lembro que uma vez eu sumi, tá ligado? Às vezes eu sumia. Pô, isso já aconteceu também, cara. Eu falava pra minha mãe assim, vou ali e já volto. Eu tinha 10, 11 anos, tá ligado? E aí eu sumia, tá ligado? Aí eu fim de semana eu fiz isso, e eu fui pra lan house. E aí eu fiquei na lan house a tarde inteira, moleque. Quando eu tava saindo da lan house, minha mãe, ela tava vindo de carro com um amigo meu, porque ela tinha ido buscar ele na casa dele pra me procurar, tá ligado? Já tinha ligado pra polícia, ML, tá ligado? Não, aí ela me encontrou no caminho de casa, velho. Nossa, mas eu cheguei em casa e tomei uma surra, moleque. Eu tomei uma surra, que puta que pariu. Uma vez, foi meu aniversário, velho. Foi meu aniversário um ano antes da... Quando eu precisava da minha mãe ainda pra ir na lan house, quando eu não era gigolô. É, o que aconteceu? A minha... Não era gigolô. Assim, tá bom. Vai lá, senta lá. A minha mãe me deu muita conta de aniversário, velho. Aí eu fiquei na lan house, assim, bota aí 15 contas. Era o quê? 8 horas, 9 horas, quase, de relógio, velho. Eu fiquei da tarde até a noite, velho. Minha mãe foi me buscar, mandou minha mãe me buscar na lan house, assim. Mas eu não tomei surra, não, velho. Minha mãe ficou puta e me deixou uma semana de castigo sem na lan house. Véio. Ah, velho, então eu apanhei pra caralho. Minhas pernas ficaram roxas pra caralho, velho. Não, e pior, tava no verão e eu fiquei... Apanhou de quê? De cinta mesmo. Minha mãe tinha um cinto de couro grosso, tá ligado? Não, esse cinto de couro grosso não funciona. Eu também tinha um cinto que era fininho, velho. Esse que... Pra caralho as pernas, velho. Ah, minhas pernas ficaram roxas pra caralho, velho. Sabe aquela cena que eu te digo, velho? O cara metendo chicote no escravo, né? Tipo isso, velho. Eu pulando assim, não, peraí, caralho. Foi tipo isso mesmo. Cara, eu apanhei de pisto de borracha, de alto ano. Caralho, velho. Assim, velho. Cara, foi hardcore, moleque. Até hoje o nosso colega sente as dores. Caralho. Cara, foi porque eu peguei, tipo, eu ia pra um evento aí com a minha mãe. Eu peguei e tava jogando. Aí foi passando as horas, diversãozinha, CSzinho, assim, não fez pra cabeça da galera. Quando eu vou ver, puta que pariu, tô atrasado. Quando chega em casa, tá lá minha mãe, só mata minha mãozinha. Vem a cara, fala da puta. Aí eu recebo, eu não pude fazer nada, só fiquei correndo. Ela falou seu nome completo? Ela falou seu nome completo? Ela falou meu nome completo, não, cara. Ela só falou. Maria, só falou assim, ó. Quando ela fazia assim, então, seu cara, corre. Aí, enfim, depois era só chorar. Aí o engraçado é que depois dá pra brincar de altura com as minhas pernas, tá? A marca certinho. Caralho, velho. Agora se diga, o que é que você jogava? O que é que você jogava? Porque lá na Lan House o que rolava mais era Mu, Gunbound. Gunbound. Caralho, eu lembro do Gunbound. Cara, era muito Gunbound bom. Gunbound foi o jogo que os próprios jogadores destruíram. Cara, como todos os jogos de Level Up, né? Os dois jogos acho que não são na mesma época, não, cara. Um saiu antes do outro. Eu moro em Itabuna, né? Eu preciso dizer de novo que eu moro em Itabuna e que aqui as regras não se aplicam, cara. Pois é, as regras não se aplicam pra gente. Não, se saísse, tinha Mu e Gunbound aí ao mesmo tempo, aqui não tinha, cara. Gunbound veio depois de outro. Nessa época quase não existia internet. Então é tipo assim, os anos 80 começaram nos Estados Unidos, aqui no Brasil os anos 80 começaram em 85, tá ligado? E isso durou durante muito tempo. E aí Itabuna, então, deve demorar uns 10 anos. Porra, eu fui usar uma house em 2005, 2006. De 2005 a 2007 eu usei uma house, velho. Aqui Itabuna, o Lula ainda é presidente, é. E aí, galera? Sacanagem, velho. Agora que tá chegando o Claudinho Buchecha lá, mano. Porra. Você se vê quem já lançou aí, já? Já. A gente já saiu do Nokia 1100. Vocês estão no Play 2 aí já, cara? O pior é que até uns 2 anos atrás aqui, era só Play 2 aqui que rolava. Xbox era só em uma ou outra locadora, assim, muito longínqua, tá ligado? E 4 contas a hora. Xbox One, original. É, Xbox One. Esse é um console que eu nunca vi na minha vida, Xbox One. Porra, velho, o nego sacaneia o controle que é gigante lá, mas aquele controle é bom pra cacete, velho. É, o controle do Dreamcast evoluído. Não, do Dreamcast é ruim mesmo, cara. Ele é pesado. Eu não acho. Eu achava o controle assim, bosta. Não, cara, uma vez meu irmão, eu tinha Play 2 e meu irmão... Eu acho que o controle que não cabe na sua mão e que você tem que botar no colo, você já consegue classificá-lo como meio bosta, né? Porra, então você pega o controle do Neo já e fala que é isso. Então você tem mãozinha pequena. Porra, cara, pra uma criança de 9 anos, o Xbox é gigante, velho. Ah, cara, uma vez meu irmão aí pegou um Xbox primeiro lá, o primeirão, testado. E caralho, jogos de Xbox eram muito foda, velho. Era bom, cara. The Warriors do Xbox era foda, Def Jam do Xbox era foda. Caraca, Fable 1, cara. Porra, meu. Xbox original tinha jogos muito bons, cara. Eu lembro que tinha um jogo que eu joguei uma vez, foi um dos primeiros jogos que eu joguei naquele estilo de HQ, tá ligado? Era antigão, mas o jogo era muito foda, velho. Foi um dos melhores jogos de FPS que eu joguei na minha vida. De HQ, você fala? Isso, estilo de HQ. Quadrinhos? Isso. Ah, é, tá falando Cell Shading, porra. É, ah, Cell Shading, isso. Grande Cell Shading. Grande Cell Shading, cara. E, cara, grande o jogo era muito foda, cara. Era sensacional e era um jogo que não tinha pra Play 2, tá ligado? Tinha naquela época... A ruína do Xbox não foram os jogos, não, cara. Os jogos eram muito bons. Não, cara, a ruína do Xbox foi porque ele tinha acabado de lançar, tá ligado? E, querido ou não, a Microsoft não é o... É que tinha o GameCube, cara. O GameCube também tinha jogos muito bons, cara. Os Resident Evil de GameCube são ótimos. Mas, cara, a Microsoft não é uma empresa de hardware, tá ligado? A Microsoft é uma empresa de software. Não, então ninguém imaginava isso. O problema do Xbox do primeiro Xbox e do GameCube é só um, PlayStation 2. Aquela porra de... PlayStation mitou todo mundo. Não, principalmente porque o PlayStation 2 foi vendido, além de ser o videogame, também foi vendido com um puta DVD player, cara. E naquela época, DVD player era caro pra caralho. Então, ao invés de comprar um DVD player e um Play 2, que era basicamente o mesmo preço, comprar um aparelho que resolvia os dois problemas. Não, o PlayStation tinha jogos bons pra caralho. Fala uma palavra o programa inteiro, velho. Vai você. Depois reclama. Caralho. Seu cu. É você. Depois é pra mim. Ninguém me dá importância, só rouba o meu espaço. Agora, quando eu ligo pra esse viado fala pra porra, velho. Agora pelos que confrontar a galera, fica calado. É quando você... Não, quando ele sabe que tá gravando, cara, ele trava. Aí, ó. Tá envergonhado, Tati. Fica com vergonha. Vou parar de contar as intimidades pra galera, porra. Eu te amo, senhor. Você não me entende. Declaração de amor pro Saci de patinete, cara. Caraca, já tô acostumado. O Saci hoje ele tá sendo, digamos assim, denegrido nesse quesito. Porque... Sendo? Porra, todo mundo me denigre nessa porra, meu. Acho que é porque o Clayton não é do Trás Frente Sense, não é? Porra. O Saci é o pequeno Jimmy, né? Mas, ó, velho, Lan House foi uma parada que eu pude aproveitar bastante, velho. Porque, porra, assim, eu aproveitei até mais do que locador, esse tipo de coisa. Porque era muito criança na época do locador. Lan House eu pelo menos já podia ir lá jogar, né, velho? Não era que nem locador. Eu me sinto tão velho ouvindo vocês falando isso, porque na época de Lan House eu já trampava, já tinha o meu próprio dinheiro. Ah, eu ia na hora de almoço do trampo pra jogar na Lan House, cara. Você ia e botava 15 horas lá, né, na Lan House. Então, porque era hora de almoço, era rapidinho, você mas tinha dava. Dinheiro, você botava 15 horas. Porque o Cleiton tinha dois empregos. Não sou Júlio. Hoje eu tenho dois empregos, naquela época não. Eu não preciso disso porque meu marido tem dois empregos, tá? Aí o que mais dava era isso, era era... Não tinha Warcraft não, a gente tava na house não? Eu lembro que tinha três lançados. Não, cara. O quê? Warcraft 3 não rolava não? Cara, a galera de Itabuna é meio burra, né, cara? Jogar RTS é meio difícil pra eles, cara. Ah, porque o pessoal também é meio burro, cara. Aí o pessoal jogava Warcraft 3. Não, eu lembro que tinha... Você via... Cada 20 máquinas. Na máquina tinha, assim como tinha GTA, assim como tinha até Age of Empires, cara. Só que a galera cagava pra isso, era CS. Não, eu tava o pessoal jogar mesmo. De 20 máquinas, assim, passando proporcionalmente, 20 máquinas, tinha duas, três, assim, de nego jogando Warcraft 3, cara. Caralho, Não tinha, não. Na que eu ia, não tinha isso, não. A que eu ia era meio misto, porque tinha os PCs e tinha os Play 2 lá pra galera jogar também. Era como se fosse uma locadora misturada com... Aqui era assim também. Inclusive, a locadora foi fechada porque uma das três foi fechada porque a galera tava vendendo crack dentro da locadora. Sério, velho. A galera tava... E tinha um posto policial a, sei lá, menos de 100 metros, cara. E a galera vendia crack dentro da locadora. Eu vendia pros polícia, então. Aqui, tipo, 100 metros. É isso que eu falo. Esses moleque de hoje em dia que usa crack vai jogar videogame. Locador. Caralho, meu irmão. Impressionante. Só tinha bandido na Lan House, velho. Puta já que... Era só bandido e pipa. Já dá pra fazer um podcast só com status assim, cara. Eu já com o negão, Leco. Já falei, vou repetir e vou defender, cara. É arquivo confidencial, saci de patinete. Porra, bicho. Brincadeira, bicho. Maluco, eu já vi um negão recebendo um boquete nessa Lan House, velho. Caralho! Olha, você me virou manchão rola, né, piada? Eu cheguei pra jogar, cara. Eu já tava, tipo, sei lá, uns 3 meses sem jogar. Eu, caralho, eu preciso jogar alguma coisa, cara. Eu preciso ir nessa Lan House, velho. Aí eu fui lá e guardei a grana, porque não tinha mais a outra que eu ia, que era toda limpinha e bonitinha. Aí eu tive que ir na do crack, velho. Aí na hora que eu cheguei, eu vi uma movimentação estranha, assim, tá ligado? Eu vi que tinha alguma parada rolando, assim, lá no canto. Só que eu nem dei bola, cara. Debaixo da mesa, assim. Aí eu continuei mexendo na parada e jogando e tal, não sei o quê. Aí do nada, quando eu tô jogando, eu sinto um... Tá ligado? Na mesa, assim. Como se eu tivesse uma cabeça batendo, um negócio assim. Uhum. Que porra é essa? Aí na hora que eu desci pra olhar pra baixo, tinha uma mulher, velho. Aí eu levantei a cabeça, tava um negão mirando assim. Que é, meu irmão? Tô olhando o quê? Olha pra lá, olha pra lá. Pelo menos era uma mulher, velho. Aí eu não vi, com inveja mas tinha um fliperama. Foi um fliperama que eu frequentava, assim, na praia, assim, no balneário e tal. Era o fliperama grandão, assim, da praia, cara. Ficava sabendo que rolava uns troca-troca lá no fundo, brother. Opa, que pariu. Uns viados se comendo lá, velho. Era boca de fumo e ponto de viado tá pegando o menininho lá. Caralho. Velho, você já foi um pra Corujão ou coisa? Não, é clássico, cara. Eu nunca consegui. Eu nunca tive amigos o suficiente pra fazer isso. Eu nunca pude pra Corujão, cara. Oxe, eu não conhecia quase nada. Eu era o terror dos Corujão, porque eu aparecia lá depois de show, depois de festa. Eu aparecia bêbado, cara. Nossa senhora. Você foi o cara que deu as fotos de pau mole no outro lá? Opa! Porque Lan House eu já era mais velho, já tinha 17 pra 18 anos, sacou? Aí. Eu aí, tá vendo? É aqueles moleque retardado lá, bicho. Aí eu já velho assim, caraca, é, vai jogar. Eu, cala a boca, porra. E o Vitor é pequenininho, né? Já pensou? É, o Vitor é muito pequeno, velho. A gente me dava. Só 1,90m de puro amor. Ô, meu Deus. Vem cá, me dá um abraço, cara. O Goku aí. Fala aí, Goku. E aí, Goku? Goku? Oi, eu sou o Goku. Pega aqui no meu pé. Você vê como tá Dragon Ball hoje. Teve o senhor, já teve a menininha chamando o senhor Pico. Alô, alô, tá me ouvindo? Tá me ouvindo. Papai! Ô, Goku, você já... Papai! Você já foi em Corujão de Lan House, cara? Cara, foi uma vez só. E aí, como é que foi a experiência? Ah, cara, não teve nada demais assim, não. A gente ficou jogando o dia inteiro, a noite inteira, Essa é a expectativa, né? Dormiu, jogou até 4 horas da manhã, dormiu mais 2, depois a gente voltou a jogar. Puta que pariu. Dormir na Lan House? Né? Dormir no Corujão é arriscadíssimo, cara. É, você é louco? Cara, é perigo de direito. Ah, não, é tranquilo, é tranquilo. Cara, já posso dormir no presídio, cara, você é louco? Ah, cala a boca aí, ô, Saci. Mas era tranquilo porque eu conhecia todo mundo lá, então não tinha problema. Velho, na época de Lan House, eu lembro que quando eu morava em Santos, uma vez eu ia pra uma Lan House e a Lan House fechou e mudou de lugar, tá ligado? E a Lan House era tipo R$3 a hora. E aí quando ela mudou de lugar, ela fez uma promoção. Era Playboy, tá ligado? Essa aí, velho? Não, era cara pra caralho. Aí ela fez uma promoção. Eu peguei tipo uns 5, 6 reais com minha mãe e fui pra Lan House. Que nessa época eu já era mais velho e minha mãe já deixava eu ir pra Lan House, tá ligado? E aí eu fui pra Lan House, eu cheguei, aí eu vi que mudou de lugar, fui até outro, o lugar novo, tá ligado? Ela tava fazendo uma promoção de R$1 a hora. Caralho, mano, muito tempo na Lan House. Pô, mas na Lan House daqui eu acho que a hora era R$1, era R$1,20, cara. Era uma parada absurda assim, né? Porra, você já dá sorte que tem Lan House em Itabuna, porra? Ah! Essa piada já foi feita, Lucas. Você já coisa. Chegou atrasado. Não, mas a gente continua. Não, não é piada, é verdade. A piada de Itabu é eterna. O Saci, é piada, é realidade. O Saci, como diz um amigo meu, não é bullying se for senso comum, cara. É. Coitado. Eu tô ficando com pena, porra, do Saci, gente. Coitado. Não, mas eu sou o primeiro a zoar Itabu, né, cara? Você tá achando que eu sou patriota nessa porra? Eu tô cagando, meu irmão. Pode falar aí, o caralho. Não tem pena, não, que os caras ainda fazem comunicação via sinal de fumaça. É. Os vídeos, só os vídeos aqui. Ele é o indicador do UOL na internet. Não, Itabuna pode não ter o que for, mas tem 5 pontes aqui, velho. É, tem telefone é de latinha, Itabuna. Tem as pontes e tem uns 2 trolls morando embaixo. É. Troll é apelido pra cracudo, né? Exatamente. Ou ET de Varginha. Falar a verdade, as melhores histórias não estão em house, não estão em fliperama, não tem nada disso. As melhores histórias estão na casa dos amigos, nas nossas casas, jogando os videogames sentado no sofá, cara. Oh, essa é a realidade, velho. Realmente. Essas são as melhores histórias. Não sei, cara. As melhores histórias são com estranhos esquisitos. Se são estranhos esquisitos, pessoas aleatórias. Tipo, é melhor. É clássico você ir na casa do amiguinho, o amiguinho tá jogando videogame, aí você vai jogar também. Rapaz, onde é que você vai acabar? Documento. Ah, eu não sou Saci, não, tá, gente? Ah, tá. Então, as melhores histórias são essas, que nem uma vez eu lembro que eu fui fazer um trabalho de escola na casa do moleque, né? Era um grupo de foi um apartamento do cara, tinha uns 3 moleques, tava a mãe do moleque fazendo comida pra gente, a gente fazendo trabalho, né? Aí, em dado momento, eles pediram pra eu continuar fazendo, que eles iam falar, que não lembro o que eles pediram pra mim. Ah, fica fazendo aí que a gente vai fazer um seu que ali, do lado. Aí, tava lá escrevendo. Depois, quando eles estão uns barulhos na televisão, olha pra televisão, os caras tá ligando o Master System, tava jogando Moonwalk no Master System lá, e eu lá fazendo trabalho sozinho. Muito bom, né? Já mandei todo mundo tomar no cu na hora, eu falei, quer vocês me largam fazer essa porra sozinho pra jogar videogame, né, cambado de fela? É claro, vai ter que ser lotado pra fazer trabalho, né? Não, mas eu queria mesmo, porque, ó, vocês deixam jogar essa porra também, eu não vou fazer trabalho sozinho, não, vai tomar banho. Tudo esse trabalho. Naquele dia. Aí você se prostituiu pra jogar trabalho, futebol. Porque eu também não fiz meu trabalho, não. Isso aí é porque você deu mole, não tava nos trabalhos do Pyron aí, que ele guardava no caderno e só mostrava pra mãe. Ah, eu devia ter usado esse sistema do Pyron, viu? Porque olha... Velho, mas eu lembro que quando eu era pequeno, eu tenho um irmão que é 5 anos mais velho do que eu. E aí, às vezes, ia uma porrada de amigo dele lá pra jogar, tá ligado? E eu era aquele molequinho chato que se enfiava nos meus moleques mais velhos, tá ligado? E meu irmão, ele ficava puto, mas os amigos dele eram gente boa pra caralho. E eles me chamavam pra jogar, tá ligado? E o meu irmão ficava puto comigo, ele ficava me batendo, tá ligado? Caralho. Seus amigos dele gostavam mais de você do que dele, né? Bem provável. Mas, cara, eu era tão chato, que quando eu perdi no League Eleven, eu começava a chorar, tá ligado? E aí eles deixavam jogar de novo. Caraca, mano. Chantagem emocional, não, falando de história de chorar, assim, uma vez, quando eu era 12 anos de idade, tava os colegas aqui jogando Mario Kart 64. Só que, tipo, eu tava em terceiro, aliás, eu tava em quarto, tinha um moleque na minha frente. Eu falei, porra, eu não vou perder pra esse moleque merda, porque você é um merda, né? O moleque parou e começou a chorar. Eu, caralho! Do nada. E o moleque... Nem jogou o casco azul da morte nele? Não, cara, nem eu falei, eu chamei ele de merda, do nada ele parou. Ele parou de jogar, ficou na linha do... chegada, que tentando me atrapalhar pra chegar, e ficou, depois parou o jogo chorando. Eu, caralho! Pelo menos ele não era o dono do videogame, falou, eu vou desligar, você não joga mais. Gordinho é o dono da bola, tá ligado? É o dono da bola, não, é isso mesmo. Sempre tinha um desse. Ah, não, eu vou ganhar. O cara começa a perder, não jogo mais porque que eu tô perdendo essa porra. Ah, se fuder, porra. Tá... Se quer ser xingado, não fica jogando bem. Vocês chegaram a vender jogo na escola, alguma parada assim, velho? Não. Tinha uma feira de trocas de jogo na escola. Eu e meu colega, eu logo quando eu tinha ganhado o meu PC antigo, velho, aí eu falei, porra, meu irmão, vamos gravar um jogo aí, né, não sei o quê. Aí a gente começou a gravar outros jogos, assim, pra poder jogar, não sei o quê. E aí a gente um dia tava lá na sala, eu tava passando os jogos pra ele, aí a galera, porra, se mostrou interessada. Aí eu, pô, vamos lá, né, quer comprar? Toma aí, velho, R$4, que era mais barato do que o que a galera vendia. E aí o nego começou a pedir, tá ligado? E aí a gente começou a vender, velho. A gente, porra, lembra da gente indo na rua comprar mídia de DVD pra poder vender lá na escola, velho. Só que, por sorte, ninguém soube, assim, da diretoria, nada disso. Mas a gente ganhou um dinheiro legal, assim, velho, porra. Você teve sorte, porque a sua época do CD era facinho, né? Eu, na minha época de escola, vou passar uma testada de velhice agora. Isso aí foi 2009, já era Play 2, já era DVD. Vou passar uma testada de velhice agora. Na época da escola tinha uma época de troca de cartucho que a gente fazia, era de cartucho. A gente fazia ela, né, uma semana com o jogo trocado, depois a gente destrocava. Eu lembro que o meu melhor jogo que eu joguei no Atari eu peguei nessa época. Caralho, no Atari. Eu falei que eu ia ser passando uma testada de velho. Isso que é progresso. Caralho. Falei que eu ia passar uma testada de velho. Comprei o meu pra fazer isso no fita de 64. Não, porque eu tinha, porque eu lembro que eu tinha. Era o Pac-Man do Atari, que veio com o videogame. O moleque trocou com o Hero. Era uma bela de uma bosta. Uma bosta. Eu troquei com o moleque com o Hero. Que era um jogaço. Aí, tipo assim, a gente ia ficar uma semana com cada um com o jogo do outro. 2 dias depois eles mudaram de escola. Caralho. O melhor jogo que eu joguei no Atari foi nessa época, graças a isso. Gente, perdi o... Na época não é que nem hoje, né? Que tem Facebook, telefone, o cara da 4. Mudou de escola, perdi o contato. Então ganhei o Hero no lugar do jogo bosta que eu tinha, que era o Pac-Man. O filho do meu padrasto, ele tinha o 64, e aí ele entrou no colégio militar e tinha um esquema desse aí com o amigo dele, cara. A gente jogou muito, ó, Karina, a gente pegou assim. Aquele de carro do 64, que é bom pra caralho. Qual deles? Tem o Cruzinho SA, São Francisco Rush. Eu acho que era só pra esse. Cara, quero aproveitar e perguntar uma coisa. Tinha um jogo de corrida pra Nintendo 64 que ele era baseado. Ele lembrava um pouco o Super Monaco GP que tinha pra Mega Drive, Master System, no sentido de que você competia com o Indy. Mas você tinha a pessoa isso. Tomava o lugar dele no time dele se você vencesse ele. Fórmula Indy? Não é Fórmula Indy. Eram carros. Não eram carros só de corrida como o Indy. Eram carros normais pra correr. Normal, tinha carro de Fórmula 1, tinha... Do 64, tem certeza? Era de Fórmula 1, era de Indy. Cara, tinha um de Fórmula 1 que era Gran Turismo. Eu jogava na casa de um amigo meu que tinha 64 esse jogo. Era do 64 mesmo, tem certeza? Tenho certeza absoluta. Nossa, cara, não conheço não, cara. Agora que eu mando isso, tô vendendo Nintendo 64, quem quiser comprar, tô vendendo baratinho. Porra, você e todo mundo do mercado. Depois a gente negocia, me chama no inbox aí. Cara, preço por imóvel. O 20, se ele não vendeu ainda. Frete grátis, né? Frete grátis. Caralho, pô. Lembrança boa mesmo era jogar São Paulo. caralho, eu lembro desse jogo do... Cara, jogo Sonic Blast com um amigo meu era muito irado. Eu vou falar uma parada aqui, velho. Eu joguei o Mortal Kombat do Nintendo 64 quando era moleque. E eu gostei pra esse caralho, jogo aí, velho, do Mortal Kombat. Puta que pariu, hein, Saci? Eu, sério, velho. Eu não sei. Por isso que é assim hoje. Que eu não sei. Olha aí, ó, o Fred passou aí o jogo. É esse aí? Olha isso aí. Opa, deixa eu ver aqui. O Fred achou o jogo, World Driver. Eu acho que é, é isso aí. Estou clicando no link. Cara, tinha um jogo de Fórmula 1 pra 64 também, era muito bom, que tinha os pilotos reais, cara. Caraca, era o melhor, então, o melhor jogo de corrida do 64 desse estilo é o jogo de Fórmula 1, o Indy Racing 2000. Pouca gente conhece esse jogo é muito foda, porque isso é a parte a de Fórmula 1. A gente tinha um jogo de corrida desses também, mas eu não tô conseguindo lembrar o nome dele, velho. Então, a parte do Fórmula 1 era meio chata. Era um que tinha muita pista em cidade, era com esses caras. Não, São Francisco Rush. Deve ser São Francisco Rush. É, talvez fosse esse mesmo, velho. Tinha muita pista que era dentro de, que era urbana. E bem, gente, aqui, ó, jogo de multiplayer no 64, vocês sabem qual que é o que pega, né? GoldenEye. Esse mesmo, esse mesmo. Joguei muito. Cara, eu não joguei. Cara, eu vou falar agora que eu meio traí todo o movimento, cara. Eu era foda. Eu detestava Smash Bros, detestava GoldenEye, mas eu jogava muito, até com uma galerinha de vez em quando, o WWE. Porra, o WCW. Também, WCW, Atitude. Só que a gente gostava do WWE, porque tinha o Undertaker, tinha a galera assim, mais conhecida pra quem assistia. WWF na manchete, tá ligado? Ô, Vitor, não é WWE? Ô, pivoto! Pivoto! É, pivoto! Gay! Black Orcs! Gay! Tá, posso falar agora? Pode. E aí, beleza? Tranquilo? Tava mudo. Tranquilo. Mano, eu botei mudo de propósito. E aí, porra, truco do meu dedo, cara. Estamos aqui no arquivo confidencial Carlos Pivoto. Como ele vive, onde se reproduz. É, vai fazer igual o Faustão fez com a Maite Proença, ia falar. Ó, vocês não sabem, bicho, mas o pai dela matou a mãe dela a facadas quando ela tinha 12 anos. Puta, e depois o pai dela teve câncer no cérebro e se matou. Então, obrigado, Faustão, por revelar a minha história aqui. Eu queria que ninguém soubesse, né? Então, obrigado aí, valeu mesmo. O Faustão é foda, né? Verdade. Arquivo conferencial Cristiano e Torloni. Ô, louco, você atropelou seu filho, né, quando ele era moleque? E aí, ele morreu? É assim. Mas a história da Cristiano e Torloni, ele... Aquele cara que fez o Tio Demon, ele se inspirou, né? Porque é a mesma história. É a mãe... É mesmo, cara. Eu lembrei disso na hora quando eu joguei, cara. Pois é, a gente acho que não comentou, né, Fred, no programa, mas é, tipo... É história. A Fred Gêmeos e atropelou um e foi outro. Caralho, daqui a 50 anos vai descobrir que o... 2.0 em breve. É, vai descobrir que o filho da Cristina Torloni ficou o primeiro usuário de um serviço experimental de implante de memória pra pessoas à beira da morte, assim. Então quer dizer que o próximo jogo do cara que fez o Tio Demon é baseado no filho da Sessão Guimarães. Vai ser baseado no filho da Sessão Guimarães, cara. Uma tragédia. Previsões, cara. Carmagedon do Batista e Tio. Provavelmente esse filho dela que ficou. Esse filho dela que ficou é ator também. A minha namorada me falou o nome do cara hoje, eu esqueci. É um portão desse aí que fez, sei lá, uma novela na vida. E. Mas vai que o cara tava vivendo a vida do irmão, sacou? O irmão que queria ser ator. Queria ser, sei lá, jiu-jiteiro, mas não, meu irmão queria ser ator e morreu, então agora eu viveria a vida. Caralho, o é tipo aquele do Van Damme, que ele é todo nerdão, o irmão dele morre lutando kickbox, aí ele vai lutar pra poder vingar o irmão. Tem esse. É o filme kickboxer, né? Kickboxer, cara. Falou nerdão e fala, não, mas vocês mataram meu irmão e agora eu quero vingança. E não, agora... mataram não, aleijaram ele, assim, aleijaram de verdade isso. Não, no final do filme o cara tá andando. É, verdade. E o cara ele era mó cabelinho, mullet, assim, picodinho. Ele era mó nerdão de roupa, aí ele tira a camisa e ele é mó maluco fortão, assim, tipo... Ah! Agora eu quero vingança, cara! Acho que o melhor treinamento dele, cara, que é chutar aquela palmeira. Chutar a palmeira. O Van Damme é um cara que ele demonstra... Beber e dançar lindamente. Que ele demonstra que o Brasil inteiro via Domingo Legal, porque todo mundo lembra dele de pau duro com a Gretchen. Cara, uma época que não tinha internet, não tinha nada. Ô, mas vai se falar que o Van Damme tem um puta mau gosto, cara. Ficar de pau duro com a Gretchen é foda, cara. Pô, mas na época ela não tava tão baranga assim. Na época ela tava chinelável, cara. Depois. Você tá falando que a Gretchen era casou de inverno, sentido solitário. Porra, Gretchen, eu comi ainda. Porra, Gretchen, eu comi ainda. Não, Gretchen. Não, hoje em dia não. Hoje em dia tu não come Gretchen. Eu não ninguém isso assim, porra. Você não come ninguém. Isso uma vez lá na escola foi rechaçado porque a galera tava vindo da Gretchen. Eu não dei conta, velho. Galera machucando o pornô da Gretchen. Porra, ela tá com a cara destruída já, de velha mesmo. Isso ela realmente tá. Mas porque ela não soube envelhecer. Sempre ela foi destruída a cara dela também. Ela era feia. Rapaz, o que é foda é que a Gretchen é um moleque que se come de quatro. Que a Gretchen é um moleque que se come de quatro. Se come de quatro. Não, o que é foda da Gretchen é porque ela se acha pra caralho, né? Outro dia eu vi um post que ela tinha postado uma foto da Taylor Swift falando que ela era igualzinha a Taylor Swift, o bagulho assim. Não, ela falou que era igual a Beyoncé um tempo atrás. É um bom jeito de falar que não gosta dela, né? Qual que é a Taylor Swift? Porra, igualzinha. Eu acho idêntica. Cabelo, a mesma cor. Igualzinha. Verdade. Ela toca violão? Ela... Cara, não sei. Eu vou dar meu violão pra ela que ela toca. Violão cara, não, mas pode ser outra cara, velho. A Gretchen parece o Roy do Família Dinossauro, né, cara? Gretchen de Roy, cara. Amigo do Tito, né, cara? Se levantou, foi lá pro cortar. Caralho. Ele falou isso? Desculpa. Gente, cara. Esse foda, velho. Uma imagem dela do lado do Roy, cara. É, não, eu tô vendo o Gretchen no Google Imagens agora também. É uma das primeiras que aparecem, né? Merda, cara. Porra. Ela tem uma bunda aí, ó a bunda que ela tem. Ela já viu um vídeo da Gretchen com, tipo, 19 anos no programa do Chacrinha ou algum desses malucos aí, velho. Uh-huh. Ela nova, ela era irada demais. A Rita Lee também era. Rita Cadillac. A Rita Lee mesmo. Não, a Rita Lee mesmo, ela eu já vi uma foto dela antiga, ela era bonita, cara. Assim, tem que tomar cuidado, se você procura foto da Rita Lee jovem, aparece aquela atriz que fez aula no teatro agora, que é a mulher mais bonitinha mesmo. Mas a Rita Lee novinha era bonitinha também, assim, ela... Até sarga, cara, ela é ruiva natural. Caralho, velho. Ela continua ruiva, inclusive, né? Se abre aquela xereca lá, deve estar tudo vermelhinho. Olha, hip do jeito que ela é, eu não duvido nada, cara. Imagina... Cara, caraca, meu Deus, deve ser bizarro a parada. Não, imagina embaixo do braço dela, cara. Por que pariu? Pra você. Vocês estão ligados que mostrou a bunda no show aqui na Bahia, né, velho? Que ela foi presa e as porra. Tá ali? É. Ah, eu lembro da história dessa. Foi aqui na Bahia. Você foi ver o show dela mostrando a bunda? Não. Deu mole, cara. Mole. Veja a imagem que eu mandei agora, mano. Se a Gretchen é o tio Roy, olha essa aí. Caralho! Dá-lhe desafio! Gretchen Cover. Cara, a última da Dani dos Santos é muito boa, velho. Gretchen Cover. Dá pra fazer aquela velha? Link no post aí, ó. Dinossauro com altas personalidades aqui do Brasil. Ah, a Marina Silva é a vovó lá, lembra? A vovó lá? Ela usa um babador. O programa é sobre o que vocês estão gravando? A gente tá gravando. Porra nenhuma, freestyle. Ah, é tipo freestyle. É um podcast de tanguinha também. Mas na Fidelix. Sobre Fidelix é o Sr. Space ali dos Jetsons. A gente tá falando sobre fliperama, já falou sobre locadora, já falou sobre lan house e tava falando sobre jogar em casa aqui agora, na hora que você entrou. Também a gente falou de caraca. Aí, galera, vou deixar essa foto aí, ó. Vocês vejam se vocês quiserem. O Saci quis jogar em casa em multiplayer, tá ligado? Pra galera. É. Ah, entendi. Na hora que eu ia falar do GoldenEye, aí eu... Oi, Lápis, fala aí sua opinião sobre GoldenEye. Sobre GoldenEye? Cara, eu respeito, mas eu não gosto, não. Mas também você não jogou na época, né, Lápis? Joguei muito pouco. Assim, joguei multiplayer. O problema na época é que lá onde eu morava, no favelão, a molecada em geral tinha PlayStation, né? Então cada um que ia comprar um videogame podia ser influenciado ou pelo grupo, pela bancada do PMDB, que é todo mundo da PlayStation, ou podia ser, sei lá, um pessoal da vida e ia ser um otário com 64 sentado em casa. Tinha uns dois moleques com 64, assim, o Ray-Ban e outro que eu não lembro quem. Mas eu sei que tinha dois moleques porque cada um tinha dois controles, então quando juntava tinha quatro. Mas a gente lá geralmente jogava Mario Kart, porque nessa época já tinha Counter-Strike e tinha uma galerinha que já tinha na esquina, assim, já tinha uma lan house. Exatamente. Então, quando eu... Ah, GoldenEye, cara, tipo... Pô, mas eu não podia jogar na lan house? Não, o Denai é um CS de merda, tá ligado? Mas na lan house não podia jogar, porque... Caralho! Cara, essa parada do jogo que você joga, né, sobretudo quando você é menor, é muito da vivência, o multiplayer, né? É muito da vivência de com quem você mora, assim. história foda, com minha mãe, né? A molecada que mora perto de você. Eu, por exemplo, fui jogar Smash Bros. Agora no 3DS, assim, eu achava uma merda. Até porque o primeiro que eu fui jogar foi aquele de Wii, que é uma merda aquele jogo. Aí jogou com o Mega Man e se apaixonou. É, agora nos 3DS... Não, Mega Man é uma merda no jogo. Ah. Aí o 3DS agora eu comecei a gostar do jogo e tudo mais. Eu nunca tinha parado pra jogar sozinho também. É um joguinho muito bom, cara. É, não sabia jogar, não sabia o conceito do jogo. Apesar de que esse jogo tem mais... Assim, pelo menos eu não joguei de Wii, mas ele tem mais modos que o de GameCube e de N64, por exemplo. O do Wii, a melhor coisa do Smash Bros. Do Wii, na minha opinião, é aquele modo lá, o Super Smash Bros. Não, o Super Space Emissary, aquele que é tipo plataforma lá. Ah, sei qual é. Vai ter no Wii agora. Vai ter no Wii? Vai. Vou comprar um Wii. Ah, esse modo tinha no de GameCube também. É, o Melee também tem, acho, amigo. O Melee eu joguei uma era no igual no do Tekken Force no Tekken 3 que você passava de fase. É, aquele Tekken Ball. Não, o Tekken Ball de boliche. Tem um que é um beat'em up mesmo no Tekken 3. Eu não lembro o nome. Mas tá, Tekken Force. Porra, isso tá me lembrando o Tekken 5, que vinha com todos os tênis antigos. Rapaz, era um Mortal Kombat, o Armageddon, Annihilation, whatever lá. Que tinha um Motor Kombat. Era o Annihilation. Mario Kart. Era o Mario Kart do Mortal Kombat. Era foda pra caralho, assim. Gamezinho aí de corrida. Acho que o filme, acho que é Tekken Force, não, quando o Pivoto me emprestou o Tekken 6D, ele tinha um joguinho, tinha uma parte que era beat'em up no jogo. No último Tekken do PlayStation 2 tem isso. Todos os Tekken a partir do 3 tinham um beat'em upzinho, inclusive no Tekken 5. No 5 era bacana, no 6 era. E liberava o Devil Jin zerando ele. Pô, sério mesmo que tem no 6? O modo história do Tekken 6 é beat'em up. Cara, mas Mortal Kombat também, tinha um Mortal Kombat que ele também tinha um modo história. Era um Mortal Kombat de Play 2. Era um Mortal Kombat de Play 2, não era esse. Eu joguei essa parada aí. Era o Shaolin Monks. Mortal Kombat Shaolin Monks, que era do caralho. Ah, também. O Armageddon tinha história também. Não lembro não. Eu achava do caralho. Tinha um xadrez também, cara. O xadrez do Mortal Kombat, que era zoadaço. Xadrez? Caralho! Xadrez é muito específico também. Isso era um cheio de minigame, tá ligado? Era um minigamezinho. Era algum desses de Mortal Kombat, de PlayStation 2, se não me engano. E aí você... Eu acho que é do Play 2. E aí é um exército do Outworld contra o exército dos humanos. Acho que o Raiden é o rei de um e... Ou é misturado, isso da porra, sei lá. Eu lembro que... É, tem um Shang Tsung, assim, acho que o Shang Tsung é o peão, se não me engano. Lá é num mortal desse. Tudo a ver. É, ou você mas todos os jogos de Mortal Kombat do PlayStation 2 tem um minigamezinho. Modos de jogo que podiam voltar nesse Mortal Kombat novo e parece que cagaram. Qual? 9? É. O xadrez, o kart, ia ser legal de ter, mas não tem. Talvez no 10, mas eu acho que não. Ah, no 9 tinha uns minigamezinhos maneiros, assim. Da torre lá, da torre dos desafios, não sei o que. É, só da torre. Era dinheiro, porra. É, mas não é tão bom. Eu acho que é porque não é tão bom quanto o kart e o jogo de xadrez. Não, não, vocês estão falando de minigame, mas outro dia eu fui jogar Pokémon Stadium com a minha namorada. E aí a gente ficou mais tempo jogando os minigames de Pokémon Stadium do que jogando Pokémon. Sim, sim. Os minigames mais minigames do que o jogo. Porque, porra, o jogo era muito demorado, muito chato às vezes. Pokémon no 64 lá. Pokémon no 64 não foi feliz. Não, eu até curto Pokémon Stadium, tá ligado? Mas os minigames aí são muito superiores ao jogo. Pokémon Snap pro Wii U. 3DS. É, porra, podia ter um Snap 2, hein? O Snap 1 era foda. É, esse o Pokémon Snap no Wii U funcionaria tranquilamente, porque tem usar o tabletão tablet, de câmera. Pô, ia ficar perfeito, cara. Ia ficar foda. Não, no próprio 3DS funcionaria bem, no 3DS usando também. Cartão de realidade aumentada. É, eu acho que eles vão fazer o modo. Eu só não gostava no Snap que ele só tinha poucos pokémons, assim, aparecendo. Não tinha 151, por exemplo. Só apareceu... Tinha poucas fases, né? É, tinha 6 fases só, mas ele também deve ser a limitação de hardware. Também. Ah, cara, mas também qual é a graça de jogar um jogo de você ficar tendo que tirar foto? Cara, era divertido. Cara, não é tirar foto, porra. Você tem que interagir com os pokémons, você faz os bichos evoluir lá, entendeu? É tipo, pra você jogar pra ver o que é. Pokémon, né? É Nintendo, cara. Você não fica só tirando foto, tem que fazer as ações na hora certa pra algumas coisas acontecerem. É. Mas, cara, jogo de Pokémon aleatório existia qualquer um, tá ligado? Minha namorada tem aquele 64 de Yu Pikachu, tá ligado? E ela tem. Caralho, e aquele Rei Yu Pikachu. Rei Yu Pikachu, ela tem? Qual é Pikachu? Qual é Pikachu? Qual é Pikachu? Mas o Snap, o cara. Sei lá, algum japonês ia ser da Nintendo. O cara até falou que não descartava a ideia, não, mas não queria relançar o mesmo jogo, porque, sei lá, por quê. Porque também tem da primeira geração só na época, né? Agora ninguém sabe o que é Doldrill mais hoje em dia, sei lá, Pokémon de merda, né? Bonita, ninguém sabe que porra é essa mais. Então eles têm que fazer. Não, olha, vocês viram fazer recentemente, teve um evento em Barcelona aí, e teve treta da região, galera de Digimon em Pokémon, velho. Sem falar que se o objetivo do jogo for tirar foto de todos os Pokémon, você vai ter que demorar 300 mil horas pra fechar. Não, tem que resolver, tem 30 mil Pokémon. Cada região tem o seu tipo de Pokémon, entendeu? Por exemplo, tem Kanto, Jotô, Hoenn, essas merdas, podia ser assim. Não, mas ele tem mais Pokémon do que animal vivo na Terra. Não, cara, tem mais de 3 milhões de espécies catalogadas já na Terra. Eu vou pensar esse número. Pokémon tá chegando aí. E o que se estima é que sejam 30 milhões ao todo. Ah, Pokémon tá chegando nesse número já. Porque, caralho. Caralho. Já passou mais tempo, cara. O Pokémon já passou de 50 milhões já. Peralta. Acho que já deu, velho, a gente continuar falando aqui mais. Não, peraí. Foda-se. O Zapo chegou aqui, mas ele não contou nenhuma história de jogar, porra, uma história de... É, tem que contar as histórias dele aí, porra. Porra. Os pivetão aí. Tirar do verso, botar ficha, falsificar ficha. Deu alguma que ele não contou ainda, né? Caralho, falsificar ficha foi foda. Ah, fazer isso? Fazer a ficha de gesso. Quando. Mais. Porra, mais profissional. Mas aqueles fliperamas que o dono tinha que apertar um botão pra cair ficha, aquilo é elétrico, né? Então se você. Já tem um fio passando em algum lugar. Se você raspa o fio e passa uma gilete e dá contato, você cai em ficha. É só passar se você o... passa uma gilete, corre o risco de morrer na troca do dado. Não. Você bota ficha isolante antes você pega, né, animal? Não dá nada, não. Hoje em dia não tem mais isso, né? Então eu posso ensinar como é que faz. Mas aquilo é o estímulo elétrico. Se passar um estímulo elétrico ali, se der contato ali, já cai ficha. Foi assim que a máquina de The King 96 que tinha lá onde eu morava, eu que eu botei o recorde de versos, que ficou a tarde inteira, teve os moleques lá jogando. Você contou, não, que a máquina quebrou até depois, você contou no podcast. Não quebrou, levaram a máquina. Ah. Acho que deu prejuízo pro seu Zé, cara. Eu fiquei meio também. Coitado do seu Zé. Porra, ele até comentou aqui antes do Zap entrar que tinha outros truques que eu vi um moleque fazendo na minha época, que era até manjado, que fazer um furo na ficha, se amarrar a linha de pesca e... O outro fez ficha com molde com gesso lá, comprava gesso. Eu fiz o molde com uma barra de sabão. Comprava ficha, eu ia na barra de sabão. Caraca. Jogava o gesso lá e deixava endurecer. Funciona também, porque é o princípio. Aquilo é o princípio de encaixe, né? Um Lego só aquele. Né? Cai uma ficha no furo. Tem que ativar um gatilho que tem lá dentro também. Então o gatilho é ativado. Qualquer coisa. É, tem que ter um pezinho, né? Tem que ter um peso. Fez de gesso, exatamente pra ter o peso certinho, né? Tudo vacilo criado na baixada mesmo, cara. Foda que agora tem essas máquinas que tem de fliperama, agora são tudo de cartão, aí não dá mais pra fazer mais nada disso, cara. Você pode fazer um cartão tipo aquele moleque do Exterminador do Futuro 2 lá. Comprar a maquininha, craquear o código. Caralho! Caralho! Caralho da vida, né? Rola boatos que na época que tinha o Play Center aqui em Vitória de cartão, teve uma galera que fez isso. Playland. Dá pra fazer, pô, porque esses cartões são magnéticos. Então se você tem um leitor de cartão magnético na sua casa, que hoje em dia é ridículo de ter, qualquer um pode ter, e você consegue decriptar aquilo, você pode fazer um cartão de ônibus, qualquer merda. Você pode pegar um cartão de ônibus do Rio de Janeiro e passar na máquina em São Paulo, porque a máquina é a mesma. Só tem que mudar a encriptação do negócio. Você tem que descobrir, óbvio. Mas deve ter na internet, vou procurar agora. Caralho. Então você tem aquela máquina igual aquele moleque do Exterminador do Futuro 2, lembra que ele hackeava banco, hackeava porta de segurança? É igual, sei lá, nego que queima computador sem portátil da Panasonic lá. Tem uma galera hoje em dia que queima cartucho de em casa. O cara compra o EEPROM, vê lá a afinagem certinha, o aparelho que faz isso é, tu vai na tua faculdade e pega algum que ninguém mais usa, que é o que mais acontece, e usa em casa, assim, não é difícil. Ele faz todas as fitas de Super Nintendo, ele faz Chrono Trigger pra você. E aquele envelope cinza de plástico também não é difícil de fazer, Compra do AliExpress. Compra do AliExpress também, deve vender. Cara, vou procurar. Aqui, ó. Achei, vamos fazer beat'em up do baixo preto soco Black Onix e, porra, Super Nintendo, né? Pô, lembra que eu falei do parafuso? Daqui a pouco vai querer comprar até o parafuso específico do, pra fechar a fita. Deve ser difícil, não, cara. Vai colocar... É, boa. É, bota cola quente aí nessa porra e acabou, velho. Fazer isso. Pô, era cola quente de um lado e também no local do parafuso, tá ligado? Só pra ter certeza que ia fixar. É tanto que nego, todo mundo conheceu o amigo que tinha um pai técnico em eletrônica e que fazia a fita de. Que desbloqueava o Super Nintendo pra pegar a fita japonesa. O cara ia lá com uma. Qual é o nome daquela porra? Que nego. Bota estranho? É. Bom, caralho. Solda. O cara pegava a solda de estranho. Porra, fiquei 2 anos mexendo com isso com esse nome. O cara ficava botava a solda de estranho lá, apertava o Wiimen lá do Super Nintendo, derretia aquela porra. Botava a fita de verdade. Um ferro de solda, cara. O pessoal faz isso com faca esquentada no fogão, nego. Exatamente. O amigo que eu tinha, o pai dele era técnico de eletrônica. Então ele tinha uma solda. Então era muito fácil. Pega a solda. E tinha um refino no trato. Tinha. Pô, o cara, né? Tinha esse amigo meu e tinha um outro amigo nosso também, que o pai também era. Era técnico eletrônico nível profissional, que ele tinha laser disc, cara. Caralho. A gente botou um monóculo agora. Aí sim. Botou. Ó, os loucos vendo Mortal Kombat. Filme em Leipzig, acontecendo assim em espanhol, a gente viu Mortal Kombat e, cara, era algum filme do Van Damme, provavelmente, que era o que tinha na época. Cara, eu tinha um Laserdisc, que era do meu tio. Olha aí, outro. Só que meu tio morou boa parte da vida no Japão, daí se voltou pro Brasil, aí deixou isso lá. O Laserdisc era uma aberração em si, cara, porque ele era um CD também do meu LP. Um LP de CD, cara. Ele era um LP de CD, que assim, era muito mais fácil arranhar, porque ele era gigante! Caralho, você pegava dele, você tava fazendo merda, cara. Você pegou no Laserdisc, cara, você arranhou o Laserdisc. Não, eu só peguei nele, cara, você arranhou. Tinha que virar o cabeçote. Não era todo tocador de laserdisc que virava automático o cabeçote. Virava o cabeçote, tinha cabeçote embaixo e em cima. Era dois cabeçotes, embaixo e em cima. E ainda era uma merda, porque tinha um lado certo. Então você tinha que colocar o lado certo pra cima. Então você tinha que virar. Você tocava invertido. É, você tocava invertido. Tipo, passava pele a fera a parte 2 primeiro, depois a parte 1. Se eu virar o cadastro, ao contrário. É. Mas o legal é que sempre vi um disco extra. Bônus, making-off, caralho, a 4. Caralho? Já vinha aí com isso? Já? Não, era num disco extra, sabe? Eu vinha com um segundo disco na caixa. Ficava sendo riscado. Eu achava que essa barra de making-off só veio com DVD. Não, laser... A primeira mídia é ótima, foi laser. Já tinha fita VHS com making-off também. É. Não, mas não era só da locadora que tinha. Não, mas aí era aquele making-off, tipo, depois dos créditos. Não, era aquela fita dupla. A caixa dupla com duas fitas. É porque a locadora só botava pra alugar a fita do filme. Ah, pode crer, minha irmã comprou aquele making-off, o cara liberava pra pouca gente. É, o Titanic era um. O Titanic era fita tripla. Ah, é verdade, mesmo. E duas fitas e uma terceira fita que era o. Sei lá, inventário, porra dessa assim. Só que fita VHS era muito caro você comprar isso, ninguém comprava. Você ia na locadora, era mais barato você comprar outro de cassete e copiar a fita que você quisesse. Comprar umas fitas assim, nem cassete. Falar que eu fazia isso, eu copiava fita pra caralho. Eu não ia. Copiava muito da fita dentro do anime, cara. Na minha casa tinha um VHS que era muito pro, cara. Porque ele, além de copiar a fita, ele também gravava coisas da TV, cara. Então, tipo, vários filmes que eu tinha era porque ele gravava da TV, cara. Ah, com aquele código. Fala. Não era um código. Tipo, ele vinha. Você comprava uma fita em branco, aí você ligava a antena da TV no VHS, depois ligava uma antena do VHS pra TV, tá ligado? Ah, entendi. Aí, ele tinha um receptor da antena. Isso. Entendi. Ah, isso aí não era tão incomum assim. Não. Não, quando gravava o Beyblade, cara. Não era necessariamente prático você ligar o VHS direto na antena, porque você não via o que tava gravando, entendeu? Era mais pra você, por exemplo. Ah, ele tem entrada na antena, então eu quero gravar a Globo, mas eu quero ficar vendo o jogo. Soares no SBT, entendeu? Era o esquema de um picture-in-picture anos 90, que você podia fazer. Você deixava o seu videocassete com uma antena gravando um canal enquanto a sua televisão tava passando o outro, entendeu? O lance era isso. Cara, eu tinha um videocassete pra fazer isso. Eu esperava a raça superior que eu sabia programar a gravação. porra. Nossa, sério, mas você era considerado um gênio sobre tudo. Porra, eu fazia isso direto pra gravar Dragon Ball Z. Eu até gravei o acidente do World Trade Center. Caralho! O dia que o Goku ia virar pra essa Argentina. Papai! Aí pulou o torre. Cara, eu tenho. Eu lá na outra casa, é que a casa onde eu morava, eu me mudei, mas a minha mãe voltou a morar lá, então eu, um monte de coisa eu deixei lá. Tem a, as fitas VHS ficaram lá, eu tenho 130 fitas VHS. Nenhuma é pornô. Que isso? Tem uma pornô, que é que tem o Car Wash Angels. Que foi um amigo meu, ele. Na casa do pai dele, lá em Campos, o avô ficava vendo pornô o dia inteiro. Então, caralho, um belo dia ele botou a fita. Cara? O avô, mó pegada. Caralho. Aí ele botou a fita lá, botou lá em EP, aí apertou o rec e tem 6 horas de sexy hot gravadas. Caralho! Começa um filme aleatório lá, tu vê. Aí no meio tem um filme que é o Car Wash Angels, que é o melhor filme pornô já feito. Que é um... Peraí, cara. Se alguém achar pra baixar, me passa. Como vai perder agora? Deve ter, peraí, vou procurar. É tipo uma escola, que elas aprendem qualquer merda, e elas trabalham no Lava Jato, sei lá, elas fazem sexo em intervalos. E aí aparece do nada na escola um cara que perdeu memória. Aí o amigo do cara vira sem nome, e elas fazem um cara sem nome. E aí tem uma cena, são 18 mulheres, se não me engano, tem uma cena que sem nome. Caraca, irmão! Sem nome come uma por uma. E aí, enquanto ele tá comendo uma, as outras 17 ficam: vai sem nome, vai sem nome, vai sem nome! Caraca, ei, a pontuação dele no IMDb tá 8. É, pra isso agora é 8. Verdade. Cara, filme foda, cara. Mas é um filme de foda. É torrent essa porra. Eu sei que os dois. É demais, já, cara. Tem um Car Wash Angels 2, mas... Aqui, daqui. Ó. O Nameless. Esse é o primeiro. É o primeiro. Agora vamos atrás pra cá. Só bonitos aqui. Beastie Boy. Agora eu achei. Pô, um clássico, cara. Clássico da pornografia. Sim, é um clássico tão quanto a máquina do sexo. Porra, muito bom, cara. Bom, o cara eu achei. Cara, tem no Piranha Bay, viu? Aí, mas vocês estão falando aqui. Vocês estão falando aí de filme pornô. Eu lembro que eu tinha o Play 2 e aí eu. O filho da minha tia. Abraço, Leonan. O filho da minha tia foi lá e comprou aquele Larry, tá ligado? E aí eu tinha, eu acho que 12, 13 anos, tá ligado? Aí ele falou assim: ô, vem aqui em casa jogar e pá esse joguinho. Vai se fuder. É porque eu não tinha Play 2, tá ligado? Aí falei, não, vai se fuder isso assim, eu não faço esses bagulho que tu faz, não. Moral? Mas aí foi aí que eu descobri que existia esse tipo de jogo, cara. Eu não entendi. Rapaz, True Love, cara. True Love foi a revelação da minha porra, vida. Porra, esse True Love é clássico, cara. True Love é um podcast de True Love em breve. Eu lembrei disso porque eu tava ouvindo aquele podcast de 69 essa semana. Contribua no nosso Kickstarter pra gente fazer um remake de True Love. Abre aí o Kickstarter e tal. Eu não participei do 69, eu tava sem tempo, com tristeza. Porra, deu mole. Porra, deu mole, Alex. Galera, eu vou ter que sair aí, porque eu vou me encontrar com o amigo que a gente vai bolar a próxima sessão de RPG da gente. RPG. Daí ele se pergunta por que eu não pego a Lost, cabelo engana que eu gosto. O Saciú, depois do Lost, perguntou com você um dia desse, cara. O cara que leu os e-mails com a gente lá em Nova York no dia. Oi? Ele pergunta, pô, cadê o Black do Lost, velho? Eu pensei em mandar um e-mail, mas eu só vou mandar um e-mail de volta pro BSBS pra eu comer moleque. Depois do Lost. Ou seja, nunca! Nunca serão. Jamais. Quando é que tá? Eu vou ter que ir em Salvador no fim do mês, eu vou passar baratinho, tava 500 conto de volta. Eu vou fazer o Kickstarter, trazer o Saci pro Rio. Eu quero ir pro Rio aí em fevereiro. O Ravenim até me chamou já. É mesmo? Cara, se a gente trouxer o Saci no Rio, a gente vai levar ele na 4. Então, eu tô indo, eu quero ir pro Rio pra pegar uma mulherzinha, cara. Não é pra curtir. Então, só pegar várias mulheres, cara. Aquela vagabunda, essa Saci? Aquela vagabunda? Ela dinheiro pra pagar por ela, lógico. Não, eu não. Se a gente trouxer o Saci pro Rio, eu pago 4. Caralho, ó. Eu não quero dizer nada, não, mas eu vou pro Rio, cara. Em fevereiro. Você tem que entrar no 4x4, é uma novidade ainda, né? Não, já tem 18, porra. 18, tá? Então, porra. Então, amigo, já comecei a fazer a poupança aqui, ó. Ô, Pivot, tá, você vai vir pra Salvador mesmo? Ou talvez eu vá, porque... Porra, me avisa aí, velho, porque aí eu vou no final do mês pra lá, que vai, a gente vai passar aniversário na casa da minha irmã lá. Aí, porra, rola um baixo frente pizza lá em Salvador. Deve ter ouvinte de lá. É possível. Quanto saci aí, ô, Pivot. Opa! Opa! Eu não sou solteiro, não. Mas a minha namorada pode achar a sua irmã bonita. Mas, gente, fala aí, quem... Tô saindo fora, valeu, falou. Tá, valeu. Ai, ai, alguém tem mais alguma história aí pra contar que não contou ainda? Que ele é contigo? Cara, eu tenho uma história de Lan House aqui. Foi o seguinte: no dia que eu vi um cara dando um ataque epilético. Foi o seguinte: aí eu tava na Lan House jogando. Lan House do Davi, é nóis. Lan House do Davi, abraço, Davi. Aí, pior que já falido já, mas... imagino. De boa. Aí aconteceu o seguinte, tinha um cara lá e ele era altamente viciado, mano. Viciado pra caralho. Aí eu cheguei depois da aula, tranquilo, fui jogar. Aí tava ele no seu cantinho sempre jogando. Quando eu tô conversando com o pai do Davi, aí eu olho pro moleque, o moleque tá tipo caindo, perdendo pra um lado, aí já tá mexendo no teclado de um mouse. Aí ele tá caindo lentamente, quando ele tá caindo no chão, começa a se bater, maluco. Caralho. Tá no arroz disso, porra. Esse é gamer, caralho. Ele tava se batendo, tipo, frenético, maluco. A gente correu pra segurar a cabeça dele, pra ele não ficar tacando a cabeça no chão, pra até ele se acalmar. Quando ele pega, para um pouco, ele abre o olho assim, ei, mano, acho que eu tenho que ficar a casa comer. eu tenho uma história dessa, que eu desmaiei no camelô no dia que saiu o Tekken 3 pro PlayStation, acho que eu nunca contei. Tem até na pizza, como é aqueles moleques, Cucu? Era Renan e Renato, né? O Renan e Ricardo. Quais moleques? Os dois que eram irmãos, que até jogaram Smash com a gente. Mas tinha dois irmãos lá, um é Renan e outro é Renato. Se não me engano. Eu sei que era o Renato, um era o Renato Barbosa, eu acho. Então é Renan, era Renan e Renato, os dois moleques. E esses moleques eram lá de onde eu nasci, acho que é Chico. E aí eles são primos do cara que era o camelô onde eu comprava, o Darius. Caralho, sério? No dia que ia sair o Tekken 3, um dia antes, o Darius chegou pra mim e falou: ai, mané, amanhã vai chegar Tekken 3, mano, pra play, bonzão, mano. Eu falei, caralho, porra, não tá bastante ficha, fudeu. Aí fui pra casa, dormi, quando acordei, 8 da manhã, eu falei, meu irmão, 9 horas, vai lá o Darius, eu vou jogar um The Kingzinho aqui, joguei e fui lá. Beleza, cheguei lá, falei, qual é, Darius? Tekken, pô, ainda não, mano. Chega de tarde, falei, caralho, mano, porra, joga Tekken, mané. Aí fiquei lá, a gente ficou jogando Digimon World 1. Aí, beleza. Aí do nada, mó sol do caralho, sol de dezembro, assim, final de dezembro. Aí aquele sol apingo assim, eu. Porra, eu tô vendo tudo grande. Aí eu desmaiei. Aí eu sei que do nada, assim, quando eu de um maluco jogando algo em mim assim, ué, mano, tu desmaiou, maluco. Fala, porra, tu não comeu nada, né, viado? Eu falei, cara, eu comi nada, mano, quero jogar Tekken, maluco. Porra, viado. Aí, tua sorte é uma hora que maior, toma aqui, agora tu me paga, vai embora. Eu de graça, eu desmaiado, mano. Eu peguei o jogo. Aí foi isso, fui embora e, porra, bonzão, Tekken 3, bom jogo. Caralho! Vocês estão falando isso, mas eu tenho um amigo que ele é viciadão em WoW, tá ligado? Eu acho que ele é top 2000 mundial, bagulho assim. E aí. WoW. Ah, WoW, tá. É, aí essa semana saiu a nova expansão do WoW, né? Aí na segunda-feira ele falou assim, quarta, quinta, sexta, não veio pra faculdade não. Aí eu, por quê, cara? Aí, vai sair uma nova expansão do WoW, cara. E aí eu vou dormir terça-feira o dia inteiro. Quarta-feira eu vou acordar 5 horas da manhã. Vou começar a jogar e só vou parar quando eu chegar com o meu charme level 100, cara. Caralho, você é doença, velho. Dito e feito. 18 horas aí chegou o personagem, o paladino dele no level 100, cara. Puta que pariu. Caralho, o pé criou raízes na cadeira. Mas ainda tá nível 100 o máximo? É, não, agora ele falou que o máximo era nível 100, que ele tinha 90 e que agora é 100. Mas não tá, velho. É, pois é. Não, mas aí ele chegou no nível 100 e aí tem mais 5 personagens que ele falou que também vai chegar, tá ligado? Só que aí como ele conseguiu teoricamente rápido, em 18 horas ele foi pra faculdade na sexta. Ah, beleza. Mas o que ele foi, fez o caralho, velho. Eu falei, eu não aguento ficar 18 horas jogando no mesmo jogo, se liga. É, tipo, 18 horas seguidas. E pepeca nada, né? Não, ele falou que ele parou, tipo, 5 minutos pra comer o yakisoba, pra engolir o yakisoba e ir no banheiro, tá ligado? Ou seja, não comeu, né? Não comeu. Mas é mais fácil 18 horas de jogo que 18 horas de pepeca. Isso com certeza. Já Viagra também, né? Tá, você é o de meu pau, fica duro 8 horas, fica, porra. Não é a mulher aguentar, coitada. Falou. Porra, Pivô, tu não teve um cara lá que ele passou 5 dias seguidos se masturbando e morreu? Existe uma doença chamada priapismo. Eu acho que tem aqui. alguém aqui tá sofrendo disso. Então, cara, eu... 18 horas seguidas, man. Eu não sofro isso não, mas é... Mas eu acho que é mais fácil ficar 18 horas de pau duro do que 18 horas pra pé. É plausível, cara. Toma um Viagra que deve... Assim, não tomem na nossa idade que a gente morre. Mas quando tiver velho, pode tomar um Viagra aí, acho que... É, não. Quilometrando, tô quase chegando lá. É, aí velho... É, não sei, mas... Tem que ver se tu já tá naquela idade que tu pode ter um ataque cardíaco e não morrer. Tem que ver esse lance aí. Eu tô falando de Atari com molecada aqui, então provavelmente eu devo ser considerado. Isso é o de menos. Assim, tem que... Olha só, o cara pra tomar Viagra, ele já tem que ir no urologista fazer exame, meu irmão. Porque ele ainda tá na idade. Esse ponto não cheguei ainda, graças a Deus. Então, ele tem que estar na idade que ele pode ter um ataque cardíaco e não morrer. Porque essa porra de Viagra, meu irmão, essa porra mata no coração. É, eu entendo esse moleque. 20 anos tomando essa porra achando que vai fuder a noite inteira. Porra, é maluco. Não, os cara acham que é mágico, tá ligado? Fudeu o coração dele, né? Isso ele não sabe. Cara, se eu fazer a técnica dos 5 minutos, relaxa um pouquinho, olha pra mulher, levanta e vai. A técnica dos 5 minutos. Mas aí, o que é que tá, cara? A técnica dos 5 minutos é pra você, pra mulher não sempre funciona, né, entendeu? É, velho, não rola. Nem sempre, às vezes fala, cara. Faz o seguinte teste. Pega um braço, bota o braço um em cima do outro e começa a ficar arrastando. Caralho. As ideias, mano. Porra, quanto tempo você aguenta até um braço arder? Até o... Faz aí, eu tô fazendo aqui. Tá? Tá fazendo essa porra aqui agora. Mas aí, vê quanto tempo você aguenta isso aí. Olha as ideias, cara. Olha as ideias. Faz aí. Porra. Mas tem um detalhe. Imagine que um dos braços é carne viva, então vai arder mais e mais rápido. Mas beleza, agora continua falando aí. Tá falando de tipo de joguei ali. Ô Pivoto, você, Ninja Inimiga, vocês não jogam mais WoW nenhum de vocês? Não, eu nunca joguei WoW. Ah, você nunca jogou WoW, mas e o Ninja Inimiga, eles jogam? Cara, ela joga com certeza, ele não. Até porque ele tá sem computador, né? Ele tá trabalhando fora do Rio, então não tá nem andando no computador, então com certeza... Agora ele joga um jogo muito difícil, você vai. Esse eu tô tentando pegar, mas tá difícil de travessar achievement, viu? Cara, é muito difícil engravidar uma mulher, cara, tem que ter muita sorte. Isso não é sacanagem. Pelo lado positivo. Não, sexo. Mas ele tá usando 3DS só, assim, que é o que dá pra levar. Não, sério, é verdade. O Sandro definiu a vida do inimigo aqui no chat, gente. Ele joga The Sims Live Action. O Ogro entrou nesse jogo também, perante ontem, dia 12. Parabéns ao Ogro, inclusive. Parabéns. Papai Fresco. Papai Fresco. Cara, eu tô com medo, velho. Cara, eu não consigo ficar sério quando o Vitor faz isso. E mês que vem o Silvio B vai entrar no time. Parabéns a todos eles. Mas assim, acho que a galera... Porra, Baixo geral, Frente Babies daqui a pouco. Baixo Frente Babies, é. A galera, de modo geral, meio que desencantou, assim, a única pessoa que eu conheço que ainda joga o WoW mesmo é a Ana. Mas ninguém mais tá nesse lance, não. E, o negócio agora é Overwatch. É, pois é, eu não vi essa parada ainda não, e eu acho que vai ser mais um MMO de FPS, então eu quero mais que se foda também. Ele também tá jogando muito aquele, como é, Hearthstone também, né? Hearthstone, é, a Blizzard sempre tem um jogo na moda, né, eles nunca tão por fora. Cara, quando a gente gravou lá no Phoenix Down Continue 7, eu não sei se foi o Caio ou o Roberto, mas eles estavam apostando num Warcraft novo. Eu acho que teria sido até melhor, assim, mas tá bom. Seria, eu ia gostar de um Warcraft novo. É, eu acho que ia fazer mais estardalhaço do que um jogo novo. Fizeram mó drama, vai, vamos anunciar um jogo novo e realmente... Pô, porque um Warcraft... Fizeram um estardalhaço aí que eu não sei se rendeu ou não, que anunciaram os Lost Vikings no Heroes of the Storm. É, isso é legal, mas tipo, um MOBA, então, pô, sinceramente, foda-se. Esse meu amigo viciado em WoW, ele tava comentando que a Blizzard aposta pra pelo menos 2020, WoW, cara. Pelo menos 2020. Não, eu compreendo, eu acho razoável. Se fosse eu, faria infinitamente. Mas você tem que ter espaço pras outras coisas, né? E é isso que acho que eles não tão fazendo. E, por exemplo, tem a terceira parte do StarCraft 2 não saiu ainda. Aí no Heart of Swarm há muito tempo já, e já passou também o StarCraft. Ninguém mais tá hypado nisso. Ainda joga StarCraft agora, ainda. É LOL. Eu não vou falar dessa merda. É, porque o StarCraft 2 até que meio que decepcionou na hora do lançamento, né? Não, o pessoal que jogava jogou, assim. É que nada, que já nada era resiste, mais a vibe. Né? É, nada resiste a 13, a 12 anos de ausência, né, cara? Assim, tem sempre uma expectativa que, por mais que você faça. Nunca mandou um abraço depois. Você faz um jogo por mais que seja pra caralho, tipo, muita gente gostou desse Diablo novo, mas você não conseguiu sobreviver à quantidade de ansiedade somada à nostalgia e tudo mais que o nego espera. Nego acha que vai ser tudo de novo, mas assim, o jogo é outro e você já é outra pessoa, a experiência que você vai ter é outra. É, o Diablo sofreu muito com isso, o 3 com certeza, o StarCraft 2 tanto quanto. Acho que o Diablo até mais, porque Diablo tinha uma galera, um grupo de jogadores acho que muito maior, que sempre teve muito forte do StarCraft. O nicho do StarCraft a galera adotou e foi. Diablo acho que não, Diablo 3 meio que não colou. É que tá um calor do caralho aqui, velho. Puta que pariu. Ó, eu mudei pro sul porque falei assim, não, que o sul faz frio pra caralho. Caralho, velho. Aqui a maior parte do tempo faz calor e faz um calor filha da puta. Nossa, os nordestinos viram pra São Paulo fugir da seca e nós estamos sem água. Mas onde é que é no sul? Eu moro uma cidade, em Ponta Grossa, uma cidade de 12 horas de Curitiba. Ah, não, Ponta Grossa tá ligado. Ponta Grossa. Já foi no cocô? Não tem mais o cocô, né? Não tem mais o cocô. Que triste, cara. Porra. Assim que bem. Acabou o cocôzão de Ponta Grossa. Procurei no Não, não. Eu me mudei pra cá faz um ano já e já tinham tirado o cocôzão. Já tinha tirado, é. Mas outra atração que teve aqui é porque fizeram uma biblioteca municipal e um conservatório municipal e aí fizeram com os banheiros com porta de vidro, cara. Caralho! Fizeram banheiro com porta de vidro e fizeram a saída de emergência sem escada e inauguraram o bagulho. Caralho! E aí quando perceberam a merda que tinha feito, aí ficou fechado mais uns 6 meses, tá ligado? Caralho, tipo... mas como é que os caras fazem um banheiro com porta de vidro, velho? Engenheiro! Não só porta, parede também. Porta e parede de vidro, caralho, tá ligado? Caralho! Aí depois... Mas eu sei que depois eles foram lá e eles não fizeram parede de verdade, eles só passaram aquele insufilme lá, que é bem, que não dá pra ver porra nenhuma, e aí resolveu o problema, mas... E colocaram a escada na saída de emergência também. Saída de emergência sem escada também, o cara vai pular lá de cima agora. O cara vai queda livre, né, tá ligado? Vamos encerrar? Vamos bastante já, né, gente? Já tem um história pra caramba lá, né? Já tá bom. Sou eu que vou editar mesmo. Então é isso, o Pivoto quer encerrar, Pivoto? Pivoto, encerra. Não. Tem que falar aí, pô. Então chega lá no podcast! Então você que finaliza mais um podcast! Marotíssimo pra vocês! Bate de frente, foda-se! Piru. Piru. Totalmente freestyle, que a gente mais falou merda do que contou a história, mas é isso aí. Patreon do podcast Tanguinho. Alguém quer fazer alguma consideração final? Algum jabá, sei lá, qualquer merda? Não, vai todo mundo se fuder. Eu queria fazer meu jabá também, né? Façam todos. Então, pessoal, acessem o blog que eu escrevo há cerca de 5 anos, que é o museumdosgames.blogspot.com. Lá você vai encontrar vários jogos. Pra botar .com.br. É que nós é humilde, não precisa colocar BR porque nós não somos da zoeira. É um museu. Ainda é tão hipster aqui que é museu em inglês ainda, por cima. Bom, então, acesse o Museu dos Games pra você conhecer jogos que você pode não ter visto na época da locadora, porque não tinha na sua locadora, ou que você. No jogos que você não precisa fechar com cola quente, porque. Novos jogos velhos. E é isso, pessoal. Ok, pessoal, acessa lá porque a gente tá precisando crescer. Faz 5 anos que a gente tá tentando fazer o blog fazer sucesso, não estamos conseguindo. Mas essa merda que eu falei agora aqui, que eu não sabia. Tem um jabazinho básico, algo que ainda não é, mas vai ser, tá sendo. Já tem basicamente um ano, alguns ouvintes aqui do Baixo Frente, whatever, e de alguns outros podcasts menores. Estamos com um projeto que ainda não saiu, mas está para sair, quem sabe um dia, que vai ser, quem sabe, o Rede Multiplayer. Tem o Clayton, que participa com a gente, tem o podcast Canal 3, que é o seu podcast de nostalgia, tem o Indicação, que é falando de jogo indie. Caraca, sério, que fizeram uma parada com esse nome? Indicação. É nosso. Esse nome é foda, cara. Já tem registrado. Esse nome... Primeiro ano do Baixo Frente Soco, a gente ia fazer o Arara fazer uma coluna no Baixo Frente Soco com esse nome. Mas agora é foda, já tem. Aí você pega uma foto, o Cação vai ser o símbolo também, né, do quadro. Porra, é um índio e Cação, é isso aí. Isso é foda. Um índio pescando. Caramba. O projeto tá pra começar, quem sabe, até o ano que vem, 2015, quem sabe é o ano da rede multiplayer. Mas tamo aí, tamo reformulando o projeto que já tá um ano no trepa nem sai de cima, mas vai ser. Tem o Clayton, tem o Saci também, falando 200 horas de Knights of the Old Republic, tem esse que vos fala, Vitão, Power Pido, Silva, Sauro, e quem sabe nós hoje ouvintes aqui não voltamos em alguma coisa lá. Nesse podcast você vai descobrir a incrível relação que nosso Vitor fez pra definir a trilogia Cavaleiro das Trevas, que até hoje eu acho que é a mais foda que eu já vi até hoje. Eu posso explicar aqui, não demora, cara. Deixa pra lá. Não dá spoiler, não. Deixa pra o povo entrar lá e escutar lá. Fred, tem algum jabá pra fazer alguma coisa? Tem. www.baixofrentesoco.com. Ah, puxa saco. Entre no Facebook aí e é isso aí. É pra isso que eu falo esse garoto. Marcos, alguma coisa? Não, nada. Porra, e aí, nosso projeto, porra? Não, deixa eu, espera. Secreto. Sem pressa. Deixa em secret. Sem nada de promessas vazias, vai que vai. Beleza, Sandro, Nicolas, alguma coisa? Não, deixa em secret mesmo. Então tá bom, Gustavo? Não, tem nada, mano. Tem sim, cara, tá careca. Tem nada, cara. E volto? Não. Não, tem. Pessoal, estamos lá no Continue no Phoenix Down também. E eu tô fazendo mais coisas no Phoenix Down esse ano do que no Baixo Phoenix Soul por motivos de. Percebi. Dinheiro. Vamos aproveitar que você tá aqui, Lápis. Pergunta dos ouvintes aí. A pergunta que não quer calar. No site, sai ou não sai? Não. Mais podcast ano que vem. Tem ou não tem? Tem. O que mais? Façam perguntas aí. A pergunta que eu sempre faço lá no grupo, enche o saco. Podcast de Metroid, sai ou não sai? Sai. Secretão. Já era pra ser gravado, inclusive, mas não foi, mas sai. Secretão. Tem um pra gravar esse ano ainda. Tem podcast. Aê, cara! Tem podcast. Não, é pra gravar esse ano, né? Pra gravar, isso. Não é pra lançar esse ano. Não, mas tá gravando, tô feliz. Mas acho que vai dar pra sair esse ano ainda. Caneca do BFS, tem? Tem. Toalha de ainda tem, sim. Elas viram inteiras? Boa pergunta, isso, cara. Pergunta pros Correios, cara. Pô, vai ter que ver aí, porque parece que não tem muita, não. Não tem muita, cara. Assim, inclusive, tem que mandar uma urgente pro Biostalker, porque duas vezes eu mandei e voltou. Aí eu assisti, aí um piado que foi pra Manaus e não levou a caneca. Manaus? The Guy é bem parecida. Acho que só ele mandou duas ou três vezes e voltou. É, cara, qual é o problema, cara? É um estado do Brasil, as coisas têm que chegar lá. Não tem podcast de portal, vai ter? De portal, cara... Boa pergunta, tá legal, boa ideia. Vamos fazer. Reino. Demorou. Agora eu vou fazer meu jabá aqui. Eu estou na internet, estou no youtube.com/secovinitiva. É um vlog que eu faço e fiz um curta e faço vídeos aleatórios e às vezes eu fico sem postar. E é isso aí, você sei lá. Bem lembrado que eu tenho mais um jabá. Fala, o jabá. FTW Multimídia. Tem no YouTube, tem no Facebook. É fotografia de cosplay, mulheres gostosas. Opa, esse. Aí, sexismo e machismo, yo! Objetificação da mulher e mulher, caralho, é isso aí, porra. 100% chauvinismo. É isso aí. Aquela canário negro que o Vitor postou esses dias. Porra, hoje tem vídeo novo, hoje neste dia 15/11, que é o dia da gravação, já tem um vídeo novo. Kassai Uno, que é a waifu de todo mundo aí, já tem vídeo dela, é nóis. É isso aí. Justo. Demorou. É isso aí, galera, forte abraço. A todos vocês. Um abraço. Valeu. Obrigado. Gente, com Deus, até o próximo. Perdão. Obrigado a vocês por terem feito essa bagunça. Isso é muito importante. E é isso. Nós somos o Baixo Feito Soco e pau no cu do mundo. Black Onyx. Black Onyx. Rapio. Black Onyx. Beijo, pessoal de Fortaleza. Show. Tchau. Rapidão, só uma coisa pra perguntar pra vocês. Alguém gravou o programa todo ou parou aqui? Você tá de brincadeira, cara, é fácil. Não, é sério, o programa parou aqui. De trabalho. Isso é normal. Eu sabia que não, depois ele volta. Deixa ele quieto que depois ele volta. Beleza. Para o processo. Vê se ele não parou quando eu entrei. Não, eu gravei até 2 horas e... deixa eu ver aqui. 13 minutos e alguns segundos.